não. Essa palavra já saiu de moda. Se é verdade que me queres, prova. Vamos sair e refletir o amor. Deixa o coração falar mais alto. Não prenda essa vontade, acho que a vida não é vida assim. Nada impede quando a gente ama. Por que você não vem correndo ficar aqui perto de mim? Deixa o coração falar mais alto. Não prenda essa vontade, acho que a vida não é vida assim. Nada impede quando a gente ama. Por que você não vem correndo ficar aqui perto de mim? Deixa o coração falar mais alto. Não prenda essa vontade, acho que a vida não é vida assim. Nada impede quando a gente ama. Por que você não vem correndo ficar aqui perto de mim? Menina, teu sorriso me fascina. Teu jeito de andar me faz tremer. Teu corpo enrebolado me alucina. Preciso de você pra que eu possa viver. Você já balançou meus sentimentos e apossou da minha excitação. Preciso que me entregue o seu carinho pra que eu possa te dar todo o meu coração. Vem, quero você. Vem, vem me aquecer. Vem me abraçar. Vem, quero te amar. Menina, teu sorriso me fascina. Teu jeito de andar me faz tremer. Teu corpo enrebolado me alucina. Preciso de você pra que eu possa viver. Você já balançou meus sentimentos e apossou da minha excitação. Preciso que me entregue o seu carinho pra que eu possa te dar todo o meu coração. Vem, quero você. Vem, vem me aquecer. Vem, vem me abraçar. Vem, quero te amar. Vem. Grande, grande Valtinho, quero você. Qualquer caminho. Dois sucessos desse grande cantor da música do Piauí. Eu conheci o querido Anselmo Santos. O Anselmo Santos, que era dono da gravadora Sapucaia, ali no centro da capital teresina, bem perto do Castelinho, né? Atrás ali do complexo do Cine Rex, do Cine Rex, do Teatro 4 de Setembro. Então, assim, é maravilhoso saber que o Valtinho vai estar aqui com a gente. Já chegou aqui o homem, né? Grande, grande Valtinho. Tem mortos feridos caídos no chão. Crianças chorando procuram um irmão e vão esquecer de tudo outra vez. Cristo é que veio pra salvar o mundo. Foi crucificado, sabemos de tudo. Cristo é que veio pra salvar o mundo. Cristo foi crucificado, sabemos de tudo. E vamos esquecer. de tudo outra vez. É o nosso mundo, são nossas raízes. Milhões, mais milhões gastados em armas. Crianças nas ruas que não têm um lar. Filhinhos jogados, o mundo está cheio. Crianças que nunca tiveram um seio e vão esquecer de tudo outra vez. Sou negro e um dia fui acorrentado, pisado por todos e escravizado. Sou negro e um dia fui acorrentado, negro, pisado por todos e escravizado. E vão me esquecer, de tudo outra vez. É o nosso mundo, são nossas raízes. É o nosso mundo, são nossas raízes. É o nosso mundo, são nossas raízes. Queridos amigos, tenho a honra de entrevistar o meu querido amigo, meu amado Valtinho. Segunda entrevista, né, Valtinho? Que honra, rapaz! Que bom ter você aqui na Rádio Assembleia, aqui na sede onde é a TV e Rádio Assembleia. Bom dia, meu amado Valtinho! A todos que fazem a Rádio Assembleia, é um prazer estar com vocês pela segunda vez já. A primeira vez que eu vim aqui não era aqui, era na Assembleia, né? Exatamente, meu amado Valtinho. Valeu. Então, assim, muito bom ter você, meu amigo. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Você faz parte da memória afetiva de muita gente, né? Então, assim, é muito importante ter você aqui hoje no Relembrando. E eu te agradeço muito. Prazer é todo meu. Meu amado Valtinho, eu vou primeiro trazer uma pergunta para você de uma ouvinte. Ela se chama Santana Lira, né? Lá da região da Zona Norte da capital Teresina. E ela perguntou isso aqui para você, ó. Pera aí, vou botar aqui para você, meu amado Valtinho. Santana Lira, bom dia. Bom dia. Meu amigo José Araújo, Valtinho, hoje participando do nosso maravilhoso programa Relembrando. Aqui é Santana Lira, sou sua fã, gosto muito das suas músicas da década de 80, Menina, e de Te Encontrar e as outras. E é um prazer estar ouvindo hoje essas músicas belíssimas. E gostaria de saber como foi que começou sua carreira, como foi que você descobriu esse dom de cantar. E sei que fez bastante sucesso, se você ainda continua ainda na ativa, como é que está a sua vida, como é que está tudo. Sou sua fã e espero que você realize ainda todos os seus sonhos ainda, que nunca é tarde para a gente realizar os sonhos da gente. Um abraço, que Deus abençoe você e sua vida. Essa música, Menina, embalou o meu namoro com meu esposo. Infelizmente, ele não está mais aqui comigo, mas a gente gostava muito de ouvir quando a gente estava junto. Compacto, né? Tempo do compacto. Ele tinha uma como se chamava naquele tempo? Radiola. E ele tinha um compacto, tinha o seu compacto, viu, Valtinho? Linda demais. Que bom, que bom, que bom. Essa é a Santana Lira, Valtinho. Ela quer saber como é que foi que tudo começou aí. Santana, é um prazer estar falando com você. É um prazer estar aqui nessa rádio linda, maravilhosa, campeã de audiência. E, Santana, é o seguinte, eu já nasci com esse dom de cantar. Aos 14 anos eu já cantava na rádio, Rádio Pioneira de Teresina. E depois da Rádio Pioneira eu passei a cantar nas bandas pequenas aqui. Aí depois das bandas pequenas fui crescendo, fui subindo um pouco mais, até que cheguei ao disco. Em 80 eu gravei o primeiro compacto, que é esse que está falando aí, compacto simples com duas músicas. Eu esperava que acontecesse Vem Menina, não é Você Menina, Vem Menina, e aconteceu Um Mundo de Amor. Mas foi muito bom, de lá alavancou a minha carreira. De lá eu gravei pela Sapucaia, gravadora pequena aqui em Teresina. Fui vendido para Copacabana, em São Paulo. E tive por lá também. Hoje eu estou morando no Rio de Janeiro, mas de vez em quando eu estou aqui, tenho familiares aqui, e de vez em quando eu estou aqui. Estou oscilando para lá e para cá. Pois é, meu querido Valtinho, você está hoje no Rio de Janeiro, né? Com certeza. Está passando assim, uma temporada aqui em Teresina. Você tem grandes amigos, né? E o Zé Raimundo é um dos grandes. Tá desde cedo querendo saber cadê o Valtinho. Ele vem. O homem tá aqui. Eu vou tocar a música Você Menina, que é um clássico. E na volta você vai ter uma surpresa. Um cantor que veio substituir você na gravadora Sapucaia, do nosso querido Anselmo Santos, né? Sim. Aí ele já deu uma entrevista aqui alguns dias atrás, foi um sucesso. E quando eu falei, olha, o Valtinho vai estar lá amanhã. Ele disse, eu tenho que mandar uma mensagem para o Valtinho. Então daqui a pouco você vai ter uma mensagem especial do cantor Limarcos. Beleza, meu amigo do coração, rapaz. Há tempos que eu não vejo. Pois é, Limarcos é uma figura. Tá passando uns dias aqui também em Teresina, né? Nossa. Limarcos é lá de Cabo de Santo Agostinho. É pernambucano, né? É. E ele falou, José, o Anselmo... Eu não vou contar. Deixa que ele mesmo conta daqui a pouco, porque... Eu não sei onde andou o Anselmo. É, o Anselmo, eu vou já lhe contar a história do Anselmo. Mas a gente vai tocar a música que a Santana pediu e depois a gente coloca o Limarcos e você vai falar da história do Anselmo. E do Anselmo, como foi importante na sua vida, né? Anselmo Santos, que está lá para Fortaleza, lá para o Ceará. Mas, enfim, vamos ouvir Você Menina, a música que a Santana Lira pediu. E já vamos conversar muito, mas muito com o cantor Valtinho. Que música maravilhosa, hein? Você, menina do meu amigo Valtinho. Que honra ter você aqui na Rádio Assembleia FM. Valtinho faz parte da história da música do Piauí, em especial nos anos 80. Mas eu vou contar pra você, aliás, quem vai contar é o nosso querido Li Marcos, como conheceu você e qual a história que ele tem na sua memória sobre o cantor Valtinho. Meu querido Li Marcos, bom dia. Meu amigo José, o programa hoje tá que tá, viu, rapaz? Recebendo esse grande amigo, irmão, Valtinho. Valtinho é o seguinte, a história entre Valtinho e Li Marcos é que o Anselmo Santos vendeu Valtinho para Copacabana e eu vim do Cabo de Santo Agostinho para substituir o meu amigo Valtinho na gravadora Sapucaia. Gente da melhor qualidade, humilde, viu? É do nosso time, meu querido José. Eu tenho um carinho muito grande pelo Valtinho, pela pessoa que ele é, pelo artista que ele é, o legado que ele tem, entendeu? Então, meu amigo Valtinho, um forte abraço do seu amigo Li Marcos e conte comigo, meu irmão. Eu costumo dizer para os meus amigos, quer saber quem é Li Marcos, precise dele. Um abraço, que Deus te abençoe, te ilumine, te dê muita saúde, paz e muito sucesso. Forte abraço. Comandante Valtinho. Você, menina, tão linda, no meu coração, a você, nada. Show de bola. Valtinho, que bom, né? O grande Li Marcos, conta aí essa história aí do Anselmo Santos e da questão de você ser vendido para um selo tão poderoso daquela época. Quando eu gravei em 80, o Compacto Simples, era Vem Menina. Vem Menina. Vem Menina. Vem Menina. Que não chegou, tocou um pouquinho, mas o que aconteceu mesmo foi o Mundo de Amor. Mundo de Amor, isso. Mundo de Amor foi um negócio assim... É puro e belo tudo que existe em você. Isso aí foi o que alavancou tudo. Aí de lá o Anselmo já era representante da Copacabana aqui em Teresina e montou esse selinho. Ligeiramente o senhor Oswaldo Cury, que era o diretor da Copacabana em São Paulo, conheceu o meu trabalho, gostou e ligeiramente me puxou para lá. Não teve como o Anselmo segurar, né? Não. O Anselmo lançou muita gente, né? A gente sabe disso. Sim. E tem algumas coisas que você lembra do Anselmo, das conversas com ele? Porque o Anselmo ele tinha um tino muito interessante para o sucesso, né? Tinha um faro para... Exatamente, um faro. A questão nome Valtinho já veio com você ou foi o Anselmo que lhe ajudou? Foi ideia dele. Meu nome mesmo é Antônio, não tem nada a ver com o Valtinho. Como o Li Marcos também é Antônio. Antônio, dois Antônios. Aí, então, o Anselmo cuidou de botar esse pseudônimo na gente. E, por sinal, pegou em todo mundo. Verdade. Pegou em todo mundo. O Li Marcos é Antônio Lima, isso, né? Aí isso. Ele falou, Antônio Lima tu não vai vender lugar nenhum. Aí ele foi pegar o Li Marcos lá em Recife, né? Disse que no ônibus tinha lá Marco Polo. Aí ele pegou Marco Li Marcos, que é um nome que você não conhece. Você só conhece o nome Li Marcos depois, né, que apareceu esse nome, isso. Né? Não existia nome Li Marcos. Então assim... Ele é muito grato ao Anselmo, ele até se emocionou quando esteve aqui na rádio, chorou de emoção, porque ele fala que deve muito ao Anselmo Santos, né? Anselmo que era um homem muito vaidoso, né? Um homem que tinha assim... Eu lembro que eu era um garoto, Valtinho, eu trabalhava na Rádio Mirante, que hoje é Timon. Sistema meio norte, Timon, exatamente. Isso, 18, cheguei com 18, 19 anos e era programador musical, e foi a primeira vez que eu vi o Anselmo. Ele chegou com a... Pastazinha debaixo do braço, né? Todo alinhado, né? Sim, um sapato branco. Com certeza. Um cinto branco combinando com o sapato, todo isso assim. Bom dia, eu sou Anselmo Santos. Tudo vai ficar lindo com Anselmo Santos aí. Pra tocar muito Reginaldo Rossi, que ele era muito amigo do Reginaldo com Rossi. Certeza. Mas a sua amizade com o Anselmo ficou tranquilo após você sair do selo Sapucaia para Copacabana? Tranquilo, não perdemos o contato. Até aqui, antes de sair daqui de Teresina, ele morava no Parque Piauí. Parque Piauí, exato. Fui visitar ele várias vezes, ele estava um pouco doentinho também. Ultimamente é que eu não estou sabendo como ele está e onde está. Agora que você me fala. É, o Anselmo está. A família levou ele para Fortaleza, né? Ele mora lá com a família para ficarem cuidando dele, né? Uhum. Então, assim, o Anselmo foi um cara que viveu muito, né? Viveu muito intensamente. Muito. Eu cheguei aí duas vezes lá na Sapucaia, ali perto do Castelinho, né? Sim. E ele gostava muito do Castelinho. Vamos almoçar ali no Castelinho. Então, tudo começou antes do Anselmo, quando você já cantava. Sim. Mas a carreira alavancou com o Anselmo Santos. Com certeza. Antes de conhecer o Anselmo, eu cantei na Rádio Pioneiro, no programa de Calouros. Sim. Fui aprovado, depois passei a cantar em bandas pequenas, subi um pouquinho para as bandas, cantei numa banda de renome aqui em Teresina, chamada Brasa 7. Passei uns 8 anos como vocalista do Brasa 7, até que o Brasa 7 foi a primeira banda que me gravou. Ela gravou o compacto comigo lá no estúdio do Anselmo. Pois é, me diga uma coisa, meu querido Valtinho, deu para ganhar muito dinheiro nessa época? Não, ganhar dinheiro a gente não ganha. E no momento em que eu explodi com essas músicas, era um garotão de 18, 19, 20 anos, aí você não pensa em nada, você só pensa em gastar. É que amanhã tem de novo e tal, e a gente pensa dessa forma. O sucesso subiu a cabeça um pouquinho e eu gastei bastante. Gastou bastante dinheiro. Gastei bastante. Mas deu para ganhar um dinheiro bom. Deu para ganhar, mas... Muitos shows... Muito Piauí, bom. Maranhão, Ceará. E Pará, Tocantins. Tudo. Pois é, você é muito conhecido tudo no Pará, sim, muito conhecido no Tocantins. Eu vou trazer essa música, Um Mundo de Amor. Aí a gente vai bater mais um papinho, né? Pra gente conversar mais um pouco com o Valtinho, porque é muito bom ter você aqui, né? Obrigado, é maravilhoso ter você aqui. O radialista Chagas Botelho manda um abraço pra você. O nosso querido Vidal, da banda Impacto Musical, também escuta muito o programa. Você chegou a cantar com o Vidal? Eu ensaiei com eles. Super banda Impacto Musical. Vou trazer Um Mundo de Amor e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o nosso querido Valtinho. Repleto de tudo que trago no peito, em meu coração. Viver a vida sem pensar em nada, seguir essa estrada de amor e paixão. Existe um mundo repleto de tudo que trago no peito, em meu coração. Viver a vida sem pensar em nada, seguir essa estrada de amor e paixão. É puro e belo existe você, por isso te quero e espero nunca te perder. Que sucesso essa música, hein? Essa música fez o Valtinho estourar em todo o Piauí, Pará, Tocantins, Ceará, Maranhão. Impressionante a força dessa música, Um Mundo de Amor. Valtinho, tem mais um ouvinte querendo falar com você. Vamos lá. Meu amigo Josian, rapaz, bom dia. Olha, rapaz, sextou, hein? Sextou. E sextou com grandes forças, viu? Você hoje está bem acompanhado aí com meu amigo Valtinho. Um amigo assim, de... A gente não se conhece, mas eu considero ele como amigo. Na década de 80, ele fez um show lá na minha cidade. que a cidade toda acordou para ir onde eles. Rapaz, foi uma festa que a gente, para chegar lá no clube, era, nesse tempo era no tempo do clube, lá no povoado Boa Hora. Para a gente chegar no clube, era arredando, abrindo os braços para jogar o povo para o lado, para poder entrar. Foi uma grande festa lá no povoado Boa Hora, que hoje é a cidade. E foi uma festa de arrancar toco. Lá a gente amanheceu, foi o dia. Valeu, meu garoto. Um bom sucesso para você, meu amigo cantor. E que Deus ilumine seus caminhos e que seja tudo gratificante. Um bom dia para você, pro Josiane aí, toda a turma boa da Rádio Assembleia. Rapaz, isso é bom, né, Valtinho? Isso é bonito, rapaz. Você está na memória afetiva das pessoas, elas lembrarem de você. Você lembra desse dia? Eu lembro, cara. Foi um show máximo mesmo, cara. Eu estive lá pertinho agora, antes de ontem. Eu estava em Barras, fazendo a rádio de Barras. E aí me lembrei da Boa Hora, que fica perto. Aí, nesse dia do show lá na Boa Hora, tinha tanta gente que nego subiu na palhoça assim, a palhoça caiu. Meu Deus do céu! caiu mesmo. Valtinho, dos shows que você mais... que mais marcaram você? Foi no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Tocantins? Porque eu sei que no Pará foi um negócio de louco, no Tocantins também. Teve um show em especial que marca a história do Valtinho, que foi guardado assim, esse show nunca vou esquecer da minha vida? Esse show aconteceu aqui em Teresina, na Escola São Paulo, não sei se tu lembra. Lembro da Escola São Paulo, o sim. Primeiro show que eu... Não, na União Artística. Na União Artística, na Vermelha. Isso. O primeiro show que eu fiz na vida, não sabia nem como entrar no palco. Meu Deus do céu. Todo perdido lá, mas eu acho que eu saí fora. Fiz tudo direitinho lá, mas meio pé quebrado. Mas aconteceu. Esse você já estava com o Anselmo? Já estava. Ele era o produtor? Era, foi ele que apresentou lá. Rapaz, como é que pode, né? Assim, eu tinha tanta vontade de entrevistar o Anselmo, pena que está tão distante, né? E a família também quer que ele fique na dele, a gente tem que respeitar. Mas assim. Ele apresentava, ele lançava, ele ajudava nas letras também, né? Ele revisava as letras? Revisava. Tinha que levar a fita e levar a letra para ele pesquisar. Meu pai do céu. Foi dar o aval. Me conta como é que foi lá no Pará. No Pará, são cidades bregueiras mesmo. Lá é o brega rola solto. Mesmo. Lá é verdade. O brega rola solto. Então, é um estado que... para você trabalhar bem, para você ganhar bem, porque lá o brega rola é que manda. E muito dinheiro lá no Pará, né? Também. Você fez quantas cidades no Pará? Eu fiz várias cidades, fiz uma região garimpeira lá do quilômetro 30, Parauapebas, Serra dos Carajás, quilômetro 2, Jacundá, Marabá, pra colar tudo. Itaituba, tudo eu fiz. Terra rica, né? Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Meu pai, chegou aí na Serra Pelada não, na época? Cheguei, sim. Como é que era lá, Valtinho? Lá a gente não podia chegar lá no barranco porque era um buraco. Lá, gigantesco, né? É isso, todo mundo subindo com saco nas costas, sujo pra caramba, ninguém conhecia ninguém. Mas eu fui ver de perto. Showzão? Showzão, showzão. E todo mundo me botou no braço e queria andar, queria que eu ficasse mais tempo lá. E não dava, que eu tinha que sair pra outros. Valtinho, eu tô lhe achando tão bem... essa temporada no Rio de Janeiro ele fez bem. Graças a Deus. Né? Tô bem, graças a Deus. Mas não deixa de vir pra Teresina, sim, não? Sim, aqui é... O sangue tá aqui. O sangue tá aqui. Grande, Valtinho. Você esteve em Barras, dando entrevista. Agora, você vai fazer televisão esses dias? Tem alguma coisa marcada? Não tem marcado nada ainda. Aí, a outra semana eu já tô voltando pro Rio. Se tiver alguma coisa pra aparecer daqui pra sexta-feira, pra sábado... Sexta-feira. Porque sábado de madrugada eu já tô... Pronto, eu vou tocar aí de Te Encontrar, essa música que é um clássico, eu sou apaixonado por essa música, e daqui a pouco a gente vai falar da música nova que a gente tá tocando aqui na rádio. E pra te falar do de Te Encontrar, esse disco foi gravado duas vezes, você não é sabedor disso. Não, não sabia. Foi gravado duas vezes, eu gravei a primeira vez pela Sapucaia. Sim. E a segunda pela Copacabana. Tem os dois discos, Sapucaia e Copacabana. Caramba, rapaz. Vamos ouvir esse clássico do meu amado Valtinho, Hei de Te Encontrar. Com todo o seu calor, essa noite eu quero me envolver em teus braços quero morrer de felicidade. Sem o seu carinho sofro tanto amor. Venha me abraçar com todo o seu calor. Essa noite eu quero me envolver em teus braços, quero morrer de felicidade. Eu hei de te encontrar em qualquer lugar pra comigo ficar, amor. Eu hei de te encontrar em qualquer lugar pra comigo ficar, amor. Abraçar com todo o seu calor. Essa noite eu quero me envolver em teus braços, quero morrer de felicidade. Sem o seu carinho sofro tanto amor. Venha me abraçar com todo o seu calor. Essa noite eu quero me envolver em teus braços, quero morrer de felicidade. Eu hei de te encontrar em qualquer lugar pra comigo ficar, amor. Eu hei de te encontrar em qualquer lugar pra comigo ficar, amor. Que clássico, hei de te encontrar. Vou trazer um cara que é um amigo maravilhoso, que eu tenho assim um respeito muito grande, chamado Peruano. E ele também é produtor, viu? Faz eventos aqui em Teresina. Depois, quem sabe, a gente marca com o Peruano um papo quando você voltar do Rio de Janeiro e a gente produz um evento com você e com o Limarcos, com a assinatura do meu amado Peruano. Eu vou botar o Peruano, que quer falar com você, agora no ar. Bom dia, meu amado Peruano! Bom dia, meu amigo José. Sextou na voz do Valtinho. A entrevista está sendo começando agora, né? Queria saber dele quais são os novos projetos, como é que está a sua vida pessoal, com a família, se tem herdeiros que seguem o caminho musical, o caminho artístico. E perguntar para ele quando é que ele vai, até quando ele vai ficar por Teresina e se vai fazer algum show. Mande um abraço aí do seu amigo Peruano, Valtinho, cara estourado. Tamo junto, José. Olha, o Peruano é um cara assim que eu tenho um carinho gigante, porque eu sempre falo pro Peruano que ele pode estar num dia ruim, num dia complicado, as coisas podem ter dado errado, mas ele é sempre um cara positivo, entendeu, Valtinho? Aquele tipo de cara que vale a pena você estar perto, aquele cara que não fica reclamando, que só deseja o bem das pessoas e, além de tudo, é um amigo fiel. E olha, vou depois conversar com o Peruano, pede orelha, pede ouvido, pra gente organizar, quem sabe aí o Limarcos e o Valtinho juntos. Sim, ele quer saber da sua vida. Bom, como é que você está agora, se tem herdeiros que estão seguindo o caminho do Valtinho, a questão de shows. Fale aí para o Peruano e para os ouvintes da Rádio Assembleia. Bom dia, Peruano, bom dia a todos os ouvintes. Minha vida está bem, graças a Deus. Eu passei uma turbulência aí, um problema meio sério, mas graças a Deus superei, estou nativo de novo, estou voltando a cantar. Está bem bonitão. Obrigado. Estou voltando a cantar de novo. A voz está rouca porque eu fui entubado e na intubação danificou um pouquinho as cordas vocais. Eu não fui atrás de cuidar. Meu negócio era fazer música para jogar um outro disco. E eu acho que esse disco vai acontecer, se Deus quiser. Mas eu tenho família lá no Rio de Janeiro também. Minha família não segue o meu caminho, meus filhos não cantam nem no banheiro. É outra linha. Mas também, graças a Deus, eu estou bem também. E isso é o bastante. Valtinho, tem uma música que você fez, que é essa aqui, ó. Quero estar contigo sempre. Essa música é lançamento aqui no Relembrando, né? A Gente Pode Ser Feliz. Me fale dessa música. Essa música eu cantei ela há muito tempo aqui em Teresina, quando eu era vocalista de banda, como eu te falei antes. banda Brasa 7 e outras bandas, eu cantava, eu arranhava um inglês naquele tempo, um embromation. Pois era, aí arranhava, fazia uma mentira lá e gostei muito dessa música. E agora apareceu uma banda tocando ela lá em São Paulo, tocando essa música. E eu fui e fiz a versão em cima do que eu já cantei antigamente. Você é fã do Elton John, né? Com certeza, eu gosto muito. Um dos grandes nomes da música. Eu vou botar essa música pra gente ouvir, mandar pro nosso amado peruano. E a gente volta pra bater mais um papinho, já encerrar a nossa entrevista maravilhosa. Tô muito feliz de você estar aqui. Beleza, vamos ouvir A Gente Pode Ser Feliz, uma versão da música do Elton John, feita maravilhosamente pelo meu amado Valtinho. Há tanto tempo que espero você, quero estar contigo sempre. Eu quero você, oh vem. É tudo aquilo que eu sempre quis. Eu te quero, vem. A gente pode ser feliz. Venha que eu estou te esperar. Que feliz você me faz. Venha, eu estou aqui, oh, oh. Vem depressa, vem me encontrar. Eu te quero, vem. A gente pode ser feliz, oh, oh. Traz seu amor, me faz feliz. O amor que você faz é demais, faz feliz. Eu fico em paz. O amor que você me faz, logo vem me dar. Vem me dar seu amor. Quero estar contigo sempre. Eu quero você, oh bem. É tudo aquilo que eu sempre quis. Quero estar contigo. A gente pode ser feliz, oh, oh, oh. Traz seu amor, me faz feliz. O amor que você tem é demais, faz feliz. Eu fico em paz. O amor que você me faz, logo vem me dar. Vem me dar seu amor. Que versão maravilhosa, meu querido Valtinho. A gente pode ser feliz, não tenho dúvida do sucesso dessa música. O nosso querido Bob Robson está tocando muito essa música aqui na rádio. Você gravou também essa aqui, Batom na Camisa, ó. O batom na camisa foi o que restou. A grande saudade de um grande amor. Onde estará minha deusa? A veia artística continua a mesma, né? Você continua gravando, como você falou, a voz voltando aos poucos, né? Isso. E eu falei pra você do cantor Ruban, né? Sim. É, de Cinderela e de Vitrine. O Ruban deu um AVC, né? E ele ficou numa situação complicada também. E eu lembro que conversando com ele, com a Cláudia Barra, que é a sua produtora e esposa, ela falou: José, o Ruban, esse negócio de música que, desses cantores, é um negócio assim milagroso. O Ruban estava com dificuldade da fala, uma perna puxando uma perna e tudo, na cadeira de roda, e falando: eu quero ir para o estúdio gravar, eu quero gravar. E eu dizendo: Ruban, mas como é que você vai gravar? Você está desse jeito? E ela falou para mim que quando ele entrou no estúdio, parece que um milagre aconteceu, né? A voz voltou. Ele conseguiu gravar, já está caminhando. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com você, né? Teve esse problema sério de saúde, e você, quando conseguiu ter uma ligeira recuperação, já quis cantar música de novo. É vida, né? Pois é, está no sangue, você não pode deixar para lá, tem que prosseguir. Eu tive dois infartos, fiz 4 cateterismos e, mesmo assim, teve que ser aberto. Fui aberto aqui, passei 40 dias de UTI, 15 dias entubado, e na intubação danificou as cordas vocais, eu creio que sim. E agora estou começando a falar e doido para cantar de novo. Pois é, e eu assim, não vou mentir para você, quando eu fiquei sabendo de toda essa situação que você passou, eu imaginei que o Valtinho deve estar meio cansado e tudo. Quando você chegou aqui no estúdio, que eu vi você desse jeito, bonitão, né, mais forte. Não, Valtinho. Eu fiquei assim, encantado, porque eu disse, cara, que coisa boa, né? Como é a questão de você amar uma coisa e você conseguir fazer aquela coisa. Ela parece que ela traz assim uma vitamina a mais pro seu corpo, né? Você ficou mais jovem. Eu tô assim impressionado. E feliz. Mas né? Eu tô jovem ainda, agora que eu tenho 70. Exatamente, não, isso eu sei. Mas assim, muito bom ver você como você está. Fico muito feliz, Altinho. Valeu, eu queria que você desse um conselho para a nova geração. O que tem que fazer, o que você acha que errou e que você, para essa nova geração da música que está começando e que serve para qualquer profissão. O que é que você diria para os novos músicos em relação a lidar com o sucesso? Eu acho que é você fazer aquilo que gosta, não se exceder, não deixar subir a cabeça, amar muito, que amor é vida. Verdade. É por isso que eu rejuvenesci um pouco, eu creio que sim. Pô, coisa boa, tá amando. Eu amo a vida, eu amo tudo. Eu sempre falo aqui na rádio, para os ouvintes que me acompanham, que na vida a gente tem que emanar, né? E levar às pessoas o amor, né? Se você está com algum problema, as pessoas não têm culpa dos seus problemas, né? Às vezes as pessoas descontam, sempre mal-humoradas. Eu conheço pessoas que reclamam de manhã, de tarde, de noite. E eu observo que essas pessoas, elas não conseguem se organizar. O carro quebra, tem um problema financeiro. Porque assim, você viver só reclamando, você vai atrair. Você vai atrair coisas ruins para você. Negativas. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas tentarem levar sempre coisas boas para as pessoas, né? Quando você faz o bem vem junto, né? Se você reclama, você está atraindo problemas. Se você faz o mal a uma pessoa, o mal vai voltar para você. Você vai pagar que não tem nem perigo. Com certeza, isso é uma realidade. Então, assim, é muito difícil as pessoas conseguirem entender isso, né? Você vê muita gente mal-humorada, muita gente correndo, trabalhando desesperadamente, sem lembrar das coisas mais importantes, que é um carinho por uma mãe, por um pai, pelo irmão, pela sua mulher, pelo seu esposo. Eu acho que, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Eu acho que você não deve misturar as coisas. O problema que você tem, você guarda consigo, deixa atrás da porta quando você sai, aquele ar de riso, de tudo. Eu acho que eu estou sempre sorrindo, sempre brincando, sempre alegre. Eu não tenho tempo ruim para mim. Graças a Deus, Alginho. Graças a Deus. E é por isso que você está aí, firme e forte. Uma lenda viva da música do Piauí. Sucesso que você fez e que ainda faz. Tanto é que quando você chega numa cidade, que as pessoas sabem que o Valtinho está lá, elas vão até você. Com certeza. Porque você ficou marcado, né? Então, tenha certeza de uma coisa, o Valtinho está eternizado. Enquanto existir rádio, enquanto existir música, o Valtinho vai estar lá, porque toda vez que toca Você Menina, Ele Te Encontrar, Um Mundo de Amor e tantos outros sucessos, as pessoas, né, voltam no tempo, as pessoas ficam emocionadas e a nova geração também gosta da música do Valtinho. Com certeza. Apesar de que os mais antigos, que ouviram, mas os mais jovens já é outra linha, é outro caminho. Mas aqui e acolá ela roda e eles têm que ouvir. Com certeza. Ouvir e gostar. Pois é, tem que ouvir. Meu amado Valtinho, que honra ter você aqui na Rádio Assembleia FM. Quero agradecer ao meu coordenador Fábio Lima, que sempre acompanha a Rádio Assembleia FM e que gosta da música. Com certeza conhece o seu trabalho. Ele é apaixonado pela música e apaixonado pelo rádio. Agradecer todos os ouvintes, agradecer você, a sua amada. A dona Medianeira. Está aqui com a gente, lindíssima, lhe acompanhando. Eu fico muito feliz de ver você bem. Ela tem medo que eu sinta algum mal-estar por onde eu ando e... Rapaz, mas a vida é assim, companheirismo é isso. Pois é. Esse é o verdadeiro amor. Assim, né? Quem ama, cuida. Pois é. Né? Quem ama, zela. Ela, a bolsa dela lá que tá cheia de remédio. Mas o remédio maior ela lhe dá, que é o amor. Pois é. Vou finalizar com você, menina. Mande um abraço pros ouvintes. Muito obrigado. Valeu, irmãozinho. Foi um prazer estar com você, estar com todos os ouvintes da Assembleia. Rádio maravilhosa, campeã de audiência. Deixo um abraço para você, José, que é meu irmão do coração. Com muita honra. E a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Um abraço, meu amado Valtinho. Daqui a pouco tem outra entrevista, mas dessa vez com o cantor Roraima, no Discoteca Piauiense, com Miriam Oliveira. Um abraço, fiquem com esse clássico. Você, menina! Doe medicamentos a pessoas carentes através da Farmácia da Maria. O local repassa os produtos gratuitamente à população e funciona de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Para receber o remédio, é só levar a prescrição médica. A Farmácia da Maria também funciona como posto de coleta para descarte de medicamentos vencidos de uso doméstico. Farmácia da Maria, Rua São Pedro, 3113, bairro Ilhotas, dentro da Fundação Maria Carvalho Santos. Contato 3221-8944. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho acessando o site enem.ineb.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Apoio Rádio Assembleia. A sua história importa. O luto não aparece só diante da morte. Nos enlutamos também ao mudarmos de uma cidade para outra, em términos de relacionamentos ou ao perder algo de que gostávamos muito. Em desastres naturais, além do luto individual, vivemos um luto coletivo. Conversar ajuda a processar a dor. Você não está sozinho. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio Rádio Assembleia. 9 horas. Rádio Assembleia FM, ZYL, 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. A partir de agora, na Rádio Assembleia FM, Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Muito bom dia, você ouvinte sintonizado aqui na Rádio Assembleia FM 98,3. Nesta manhã de sexta-feira, sextou, hoje 6 de junho de 2025. Tivemos antes aí o meu amigo José Araújo recebendo o grande Valtinho, que é um grande músico piauiense de renome nacional, com muitos sucessos que a gente curte sempre aqui também na nossa Discoteca Piauiense. Você, menina, aí de te encontrar, um mundo de amor. E é muito bacana trazer esses artistas aqui na nossa Rádio Assembleia FM. E agora na discoteca, a gente segue com outro especial, dessa vez agora com o especial Zé Roraima. José Araújo logo mais vai participar aqui comigo. A gente aguarda também a presença do Zé Roraima. Tem muita música dele para curtir, ele que tem uma discografia imensa, viu? O Zé Roraima, ele nasceu em 1962, lá em Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, em Roraima. Cantor, compositor, produtor musical, ele já tem 9 EPs, 9 discos, né? Porque mistura um pouquinho dos álbuns, que são mais completos, tem mais canções, e os EPs também. Mais de 40 anos de carreira e com certeza muito sucesso. Vamos iniciar com samba rock sanfonado para mostrar também que ele mexe com todo estilo musical, é super eclético, gosta de trabalhar com samba, com rock, com axé, sempre faz festinhas aí no carnaval também, as marchinhas. Ele que toca um pouco de tudo, é um cantor incrível, tá sempre se reinventando, sempre renovando, e a gente vai curtir essa uma hora do Discoteca Piauiense com as canções dele. Zé Roraima, samba rock sanfonado. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibop pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribanda, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Tio samba batucada daquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Tio samba batucada daquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibop pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribamba, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que subi arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Jackson é esse que subi arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Tio samba batucada daquela socopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu vou ter no samba rock, é. bate o céu na batucada, dá aquela sincopada, vira rock, vira zona. O toque da sanfona que eu botei no samba rock. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibope pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribamba, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que swing arretado, Jackson é esse, samba rock sabonado. Jackson é esse que swing arretado, Jackson é esse, samba rock sabonado. Tira o céu na batucada, dá aquela sincopada, vira rock, vira zona. O toque da sanfona que eu botei no samba rock. Tio Sam na batucada, dá aquela sincopada, vira rock, vira zona. O toque da sanfona que eu botei no samba rock. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Vou comprar um apartamento com janelas para o vento, de Ipanema para o mar. Vou morar num apartamento completamente bonito, pra quando eu ficar aflito me sentir na zona sul. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Vou comprar um apartamento, o crediário mais leve, e te levar lá pra dentro muito em breve. Vou botar no apartamento mobília colonial, brasileira 100%, cópia exata do modelo original. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Querer no apartamento relíquias do meu Brasil, santo barroco baiano, forme plaque e céu de anil, jacarandá bem pesado, muito dinheiro trocado, donzelas no peito. E morena, não precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Precisa chorar. Nosso dia ainda está pra chegar. Vou comprar, um apartamento, te levar. Ameaçando chover. Agora 9h10 e só tava faltando ele chegar aqui no nosso programa, Zé Roraima. Que alegria recebê-lo, José Araújo está aqui comigo também. Bom dia, Zé Roraima, bem-vindo ao programa Discoteca Piauiense aqui pela Rádio Assembleia. A gente vai falar com você sobre mais de 40 anos de carreira, né? Muita história para contar. Seja bem-vindo. Bom dia, Miriam. Bom dia, José, todos os ouvintes da Rádio Assembleia, Discoteca Piauiense. Um prazer. A gente já esteve namorando, né? Uma possibilidade de estar aqui. Sim. E deu certo dessa vez. E um prazer estar aqui com vocês. É, o Roraima é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho gigantesco, né? Faz parte de muitas memórias importantes. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Roraima foi num trabalho que ele fez na banda Onyx. Sim. Né? Um trabalho assim fantástico. E o Roraima trouxe toda aquela energia quando chegou ao Piauí e foi fundamental para o sucesso da banda. Eu acho dessa forma, né? E também trouxe a sua musicalidade, né? Então assim, o Roraima é uma pessoa que a gente abraçou e que ele abraçou o Piauí com muito carinho. Né? A gente fica até emocionado de falar do Roraima, porque é um cara que todo mundo fala bem. Sim. Né? Então, assim, eu acho tão importante quando você é uma pessoa que todo mundo fala bem de você. E não é porque você faz modinha ou você cria um personagem para isso. É da pessoa. Né? Mesmo que o Roraima estoure ou que ele seja um pouco exaltado, mas o contexto de quem conhece o Roraima sabe que ele é um cara do bem. Então, assim, todos os lugares... Que eu falei, olha, o Roraima vai estar na rádio esses dias. Todo mundo falou, poxa, um cara genial. O Valtinho, eu tenho que ver ele. Eu nem sabia que vocês se conheciam, né? Então, assim, muito bom ter você aqui, meu amado Roraima. Todos os dias eu vejo no apartamento o Roraima fazendo a sua caminhada com o seu cachorro. Cachorro ou cachorro? É, o cachorro é o Popó. É, o amigo do Roraima tá ali fazendo a sua caminhada, sua higiene mental de manhã cedo, cuidando da saúde. Então, assim, eu fico muito feliz de ter você aqui, ter um carinho gigantesco por você. Todo Piauí tem. Então, assim, a minha memória afetiva do Roraima é naquele trabalho estrondoso que você fez na banda Onyx, que foi, assim, seu cartão de visita para o Piauí. É, José, muito obrigado. Eu, na verdade, a banda Onyx, ela veio para mim já em 89. 89, exatamente. Eu cheguei no Piauí em 83 para inaugurar o La Grelha, que era um restaurante Sim. do centro de convenções, né? Verdade, lembro. E aí era um contrato de 6 meses. Silêncio, ou seja, estou há 40 anos. Pois é. Então, e aí foi onde eu conheci alguns amigos, alguns músicos, né? Hoje meus amigos. E montamos um grupo lá no La Grelha para... se apresentar lá de quarta a domingo, onde foi muito bacana, que foi de certa forma, segundo eles, né, que eu até então não conhecia Teresina, que foi um divisor, de certa forma, porque os tipos de música que eram apresentadas, né? Uhum. E a gente, então ali, por lá passaram também vários outros grandes artistas, vários, uns que continuam, os que já se foram, outros que pararam na estrada. Enfim, e de lá também onde eu conheci a minha esposa, que a gente está junto até hoje, inclusive, né? Foi coisa boa. Foi uma fã que apareceu. Olha aí. Olha aí, tá e vendo? Essa fã hoje é minha esposa, né? Amém. Mãe dos meus filhos. Enfim, então a minha história toda começou daí, depois veio a banda Onyx, em 89, que foi a ideia do Grupo Claudino criar uma banda para promover... as festividades, aniversário do Armazém Paraíba. Exatamente, né? Exatamente. E daí então veio a ideia de criar uma banda. O trio elétrico na época em Teresina também foi algo totalmente revolucionário. Sim, não existia. Sim. Nós músicos, o técnico, o cara que... Ninguém conhecia trio elétrico, pessoalmente. Ninguém tinha visto um. O público não conhecia trio elétrico. Ninguém conhecia trio elétrico. Então foi assim, seu João... Chegou, revolucionou. Verdade. Completamente, né? Então foi um marco muito importante. Daí a gente passou a fazer as turnês loucas, né? Assim, 40 shows em um prazo de um mês, praticamente. Lançaram discos, né? Gravamos no maior estúdio da América Latina. Caramba! Que foi o Impressão Digital no Rio de Janeiro, do Mazola. Exatamente, Mazola. Exatamente. Lá, e quando a gente estava entrando, a Gal Costa estava saindo. Não, né? Olha. É assim, cedemos horas, porque o Seu João comprou horas de estúdio, dias de estúdio. E aí a gente cedeu espaços, por exemplo, para o Milton Nascimento mixar uma música que é para Montreux. O Tom Jobim gravar a música Dono do Mundo. Olha, longa assim. É a tarde, longa é a vida. E cedeu esse espaço para ele dizer, tipo assim, porque existia esse espaço comprado, que era para a banda onde. Que, foi um sucesso estrondoso. A gente teve momentos muito importantes, que para a gente foi um aprendizado gigante, né? Para mim e para todo mundo. E o interessante dessa época também é porque, com a qualidade do material que foi gravado e que foi para as rádios do Piauí, né? Foi também um divisor disso aí, porque era uma banda, né? Muito reproduzida, muito pedida. Muito reproduzida no rádio, sim. Muito reproduzida no rádio, que se tinha uma certa resistência, né, sim, meu querido, sim. Roraima. Então, assim, a banda onde tocou muito no rádio. Tocou. Né? Pela força do grupo Claudino também, mas principalmente pela qualidade musical. Porque se for só pela força, ele sabe como é que funciona a rádio, ainda mais as rádios dos anos 80, tocava duas, três vezes e guardava, né? Não foi isso que aconteceu. Em relação ao trio elétrico, tudo que o Roraima falou é uma grande verdade. Foi um estouro, eram muitos shows. A qualidade musical da banda e tudo, o trio elétrico, foi um negócio revolucionário para os teresinenses, né? Então, assim, foi uma junção de coisas boas que fizeram a banda onde estourar. E quando eu falo da questão do cartão de visita do Roraima, porque com a questão da banda onde ele tocou quase todo o Piauí. Então, assim, estourou o nome Roraima, que depois foi para sua carreira solo, graças a Deus, uma carreira vitoriosa. Então, a banda onde, na verdade, não foi só Piauí. Não, não, claro. A gente rodou muitos lugares. A maioria dos estados do Até Nordeste. Porque eu... Fizemos Sudoeste, fizemos Belo Horizonte, fizemos interior de São Paulo. Rodamos muito. Muito. A banda 11, ela tinha uma coisa muito, muito forte. Primeiro, como eu falei anteriormente, que era novidade. Aquela estrutura de trio elétrico, né, de iluminação gigantesca, um comboio, a gente viajava, era um comboio para uma equipe enorme. Então, quando chegava na cidade, aquilo parava completamente. Era impressionante como a cidade parava. A gente era recebido pelo prefeito, sabe? Enfim, todas as autoridades possíveis. A gente era recebido e pelos fãs, né? Então tinha aquele cordão de isolamento pra gente entrar e sair do trio elétrico. E é uma legião de fãs, porque aqui na rádio eu vejo muitos ouvintes falando sobre esse sucesso da banda Onyx, que marcou a vida dessas pessoas, de muitas pessoas que acompanharam tudo isso. Verdade. E hoje ligam, mandam mensagem e pedem as canções da banda Onyx também. Exatamente. E a gente, inclusive, a gente teve recentemente reunido o Jabuti. Outra coisa interessante, que também ela foi composta por grandes músicos. O Jabuti Fonteles, que é um dos maiores compositores que a gente tem, mora em Berlim. Assim que terminou a banda Onyx, foi morar em Berlim, né? Ele está lá até hoje. Aí ele vem uma vez por ano. Nesse momento, eu estou gravando com ele um EP. A gente está preparando um EP para a gente lançar logo. Um EP bem regional, né? Ele é um dos compositores de Baião de Dois. Tá de manhã no curral. É dele e do Luiz Fidelis, né? E eu também tô com parceria com o Luiz Fidelis agora. A gente está fazendo algumas coisas. Aí o Jabuti Fonteles, Adelson Viana, que é um dos maiores músicos. Ele saiu de lá, foi tocar com o Fagner, tocou com o Dominguinhos. Tem um trabalho solo dele que é maravilhoso, né? O cearense, Adelson Viana. Inclusive nesse EP também com o Jabuti tem música minha com o Adelson. E quem mais? Stephson, que foi tocar com o Moraes Moreira depois. Sim. Enfim, Bebeto, uma turma, o Roberto Barros, grandes músicos passaram por lá, que foi também o que possibilitou essa apuração melhor da banda, né? E tecnologicamente falando, para a época, foi também outra revolução. Com certeza. Foi muito bom. Aquela época, hoje o pessoal fala VS, naquela época a gente já usava muito. Isso, gente, isso tem 30 anos, mais de 30 anos atrás. Ou seja, o que estão usando hoje, falando muito, naquela época a gente já usava. Já usava. Sequências pra ver e tal. A qualidade, né? A qualidade da banda. Então, realmente, para mim, foi... Eu agradeço a Deus, agradeço demais o convite dos amigos de eu ter participado dessa banda, que para mim foi um aprendizado tanto. E você com a carreira grandiosa aí depois, solo, vários lançamentos, né? Teve o CD, o DVD que foi lançado recentemente aí em 2021, né? Que teve a gravação. É, a gente teve o Santo da Terra, não, perdão, o anterior. Não, o recentemente foi, perdão. Foi o Brasilianas. Brasilianas, 40 anos de carreira que comemorou, isso, né? Isso, Miriam, exatamente. O Brasilianas foi um material gravado já final de pandemia, né? A gente ainda de máscara e tudo. É, foi muito difícil para a gente conseguir, inclusive, fazer esse material. É, e, assim, tem uma, participações interessantes também. Inclusive, o Imperador da Ilha, o Boi, que participou, né? Tem uns dançarinos também que participaram. É, e assim, o Brasilianas foi uma parceria minha com o Paulo José Cunha, né, o grande escritor do Piauiês, né, primo de Torquato Neto. Sim, sim. É um dos meus maiores parceiros. E Brasilianas é a que a gente está nesse momento de transição e tudo que você possa imaginar em relação ao que é Brasil. Né? Sim, sim. E é um panorama sobre as mazelas, sobre as glórias, sobre as conquistas, sobre a identidade do que é ser realmente, o que é ser Brasil de fato, né? E a gente procura expor, expressar isso nessa música, que acabou virando o nome do DVD, né? Sim, sim, sim. Brasilianas. Mas enfim, foi um material que tá aí, tá no ar, que ainda vai ser fragmentado. A gente ainda vai trabalhar no decorrer. É, porque aquela coisa, a gente faz, eu sou muito inconstante com essas coisas. Eu tô fazendo aqui e ansioso, né? A gente tá fazendo uma coisa, já criando outra, já pensando. Eu tava até conversando com o Quaresma assim, ontem, a gente tava como jurados do Punaré, que o festival teve ali. E a gente conversando sobre a característica de cada um. E eu falo, cara, eu só tenho uma coisa, um grande erro meu. É que eu sou muito ansioso. eu mal lancei uma coisa. Eu não trabalho muito aquela coisa. Eu já quero lançar. Já tá pensando na próxima. E assim, muita gente questiona o fato do Roraima participar de... Desde do samba, do rock and roll, da bossa. Queria falar sobre isso. Do São João, dos frevos, do carnaval, mas é porque a minha formação é essa. É a música popular brasileira. É uma diversidade musical muito grande que você trabalha. Eu acho incrível isso, porque não é todo artista que tem essa energia, não, também, sabe? Eu, assim, desde o jazz, eu componho jazz, eu componho o blues, eu componho o rock and roll, já teve meu período de banda de rock, né? A contrabanda, na época do Projeto Pixinguinha, sim, a gente trabalhou muito com essa banda. É, e aí, assim, o samba, eu adoro fazer samba. Aí tem a Tere Groove, que é uma samba rock, né, que já é outra pegada. Enfim, nesse momento eu tô compondo esse material, chama-se 5 Shots e um Baião, é o nome do EP. Né? E uma das coisas interessantes que já envolve a música regional, né? A música nordestina, sobretudo. E a gente, inclusive, essa é uma parceria que eu tô com o Fidelis, que é uma homenagem que a gente faz. A gente falou, ó, parceiro, todo mundo fez homenagem pro surdo, pra cuíca, pro pandeiro, né, pra tudo, mas ninguém fez homenagem pro triângulo, pro zabumba, ninguém fez homenagem pro sanfona, ninguém verdade, fez homenagem verdade, pro triângulo. Verdade. E o triângulo. Então, a gente compôs o Triângulo Amoroso. Oh, coisa. Enfim, então já é uma outra veia minha, mas é porque eu gosto da música popular brasileira como um todo. E a minha formação de baile, que proporciona muito isso, né? Baile a gente faz muito de tudo, né? O pop, por exemplo, agora em Barra Grande. Eu tô morando aqui e morando em Barra Grande. Fico 15 dias aqui e 15 dias lá. Eu tô indo amanhã, por exemplo. Não, amanhã. Maravilha. Eu faço show hoje à noite e amanhã de madrugada eu viajo pra Barra Grande. Aí passo o sonho. Aí faço algum show lá, volto pra cá, enfim. Lá eu já vou ter dois tipos de shows. Vou ter um show que eu vou fazer que vai ser bem pop mesmo, bem rock and roll, bem reggae e tal, essa parada mais... E já o outro vai ser mais regional. Então, assim, eu toco conforme a dança. E eu noto muito no seu trabalho também esse olhar para a riqueza, né? por exemplo, tem a canção que fala de Barra Grande também. Sim, sim. De Barra, o kite, falando do kite. Barra Grande, o kite voou. Pronto. Tem homenagens também à Dona Maria da Inglaterra. Sim, sim. Tem homenagem à Nied, que foi canção que está dentro do seu álbum de 2004, exatamente, né? Exatamente. A gente teve a perca recente dela essa semana e voltaram a tocar bastante essa sua canção, que, como você falou aqui nos bastidores, já tem muito tempo que você lançou, né? Sim, muito tempo. Inclusive, na época que a gente lançou, foi o DVD Entre Pedras, o CD, o álbum Entre Pedras, que a capa é o ícone da Serra da Capivara, né? Se você procurar lá, tá no Spotify, em todas as plataformas. E o ícone é a capivara, né? A famosa capivara, com seu filhotinho. E a gente fez até uma releitura na época, o Eduardo fez, ele que fez esse material gráfico, e ele fez a capivara voltando. Né? Eu achei interessante isso. Ele não volta. Porque ele já tá indo para a esquerda, só que ele botou para a direita. Ele voltou. Tipo assim, como se fosse uma releitura. Sim. De tudo aquilo. Né? E cada música é uma pedra. Né? Isso simbolicamente também, em termos de grafismo, em termos de fotografias, que inclusive eu reuni vários fotógrafos também nesse material, além de compositores e de parceiros. Então foi lançado isso nesse período, 2004. A música Nied Guidon, porque aquela coisa, gente, eu me apaixono facilmente, né? E assim, falando de Piauí, são 40, 42 anos de paixão. Então, aquelas coisas que são, como a gente é valorizado e abraçado, a gente se manifesta da mesma forma, abraçando, né? Cativando, cultivando e se inspirando, né? Então a gente tem aí vários motivos para se inspirar do Piauí, né? Eu amo o Piauí, é a terra realmente que me abraçou, onde minhas raízes estão profundas, com meus filhos, meus netos, inclusive uma novidade, eu vou ser bisavô. Olha Deus, só! Olha aí! Você... Uma bênção em cima de bênção, velho! É. A gente olha pra ele aqui super jovem, né? Aí, bisavô, como assim? É, começou cedo. Bem cedo, todo mundo começou cedo. Né? Olha, quem manda um alô aqui, um abraço pro Roraima, é o cantor Limarcos. Limarcos que teve... Olha, né? Rapaz, é, o Limarcos que falou que é isso mesmo, tem que desfilar por todos os ritmos. O Limarcos que é cantor da Americana, né? Exatamente. E também que faz um trabalho de vários ritmos, né? Ele gosta muito disso. Tá passando uma temporada aqui junto com o seu... É uma figura muito querida. É, rapaz, também. O Limarcos é uma figura. Participou aqui do programa com o Valtinho, porque os dois vieram do selo Sapucaia. Não sei se você chegou, sim, a conhecer, claro, o Anselmo Santos. Sim, sim, sim. Pois é, então ele mandou um abraço pro Valtinho, mandou um áudio e mandou um abraço para você, disse que é seu Obrigado, fã. Obrigado, Limarcos. Grande abraço, meu querido. Aqui é que a gente se encontra de novo, viu? Tá passando uma temporada aqui em Teresina. Ele é muito amigo do nosso querido Lázaro do Piauí, né? Inclusive o Lázaro tá completando 50 anos de Exatamente. Carreira. Ele vai fazer grande, um dos grandes. Bacana. O nosso amado Roraima... Daqui a pouco a gente vai pedir uma palinha também. Ele é um produtor de jingles, né? Ele tem uma produtora, ainda tá com a produtora, tudo ok, Roraima? Sim, continuo produzindo. Essa semana mesmo entreguei material para algumas empresas aí, completando 40 anos. Rádios, né? Também. Não sei se eu posso falar. Pode ficar. A Verbraz, Tintas Verbraz, eu fiz a campanha agora do áudio, né? E deve estar entrando no ar a qualquer momento. E continuo produzindo. Jingle é uma coisa muito interessante. Inclusive, o jingle ele ajuda, me ajuda também a sintetizar, porque é uma sintetização que existe de muitas informações dentro de 30, 60, 45 segundos. Exige muito, né, Horácio? Exatamente. E isso também, ela para a música, é muito bacana, porque você consegue sintetizar também essas informações de forma que não se alongue tanto, que você consiga ter uma vamos dizer assim, uma precisão melhor do entendimento, né? É muito forte. O jingle é uma das fontes que me sustenta até hoje é jingle. E aí eu tenho também muitos jingles que viraram música e música que viraram jingle. Olhei. Tenho vários, né? Zé Roraima, a gente tem um áudio aqui de ouvinte, a Santana Lira, no bairro Mafrense, mandou um áudio aqui pra gente. Bora ouvir o que ela tem Opa. A dizer. Bom dia, Mira Oliveira, Santana Leira do Mar Frente. Estou aqui na escuta do programa, ouvindo a entrevista do Zé Roraima. Não sabia que ele fazia parte, fez parte da banda Onyx, né? Não sabia. Começou a carreira dele aí, graças a Deus, agora solo, fazendo sucesso, né? Casou com a fã. Que fã de sorte, viu? Que hoje, até hoje está casado. Felicidade para ele e a família dele. E a Rádio Assembleia hoje está de parabéns. Começamos com o Valtinho, especial do Valtinho, entrevista. E agora com o Zé Roraima. Bom dia, bom final de semana para todos. Um abraço, Zé Roraima. Não conheço pessoalmente, mas escuto só as músicas na Rádio Assembleia. Santana Lira. Santana Lira, muito obrigado pelo carinho, pela sua participação aqui na rádio. Isso é muito bacana, mostrando que o povo está interagindo, né? Ah, isso é legal. Parabéns também. Vamos ouvir música? Você tem algum pedido aí desses 40 anos de carreira? Porque a gente tem um repertório aqui enorme. Tem a canção da Niette Guidon, que tocou bastante. Uma que eu sempre gosto de tocar aqui também. É samba rock sanfonado. Porque eu acho, olha só! Porque eu acho que resume muito essa sua diversidade musical, né? Tem samba, olha, tem rock. Olha, agora surpreso, viu? Porque essa música daqui da Terry Groove, né? Ela não é uma música que foi tocada, assim. Ah. E eu gosto muito dela. É uma parceria com o Glauco Luiz, que é um grande compositor, né? Grande compositor. Glauco Luiz também já lançou um material lindo com participação de Zé Cabaleiro, Mônica Salmasso, enfim. E é um grande parceirão. É o compositor de uma música que eu adoro, chamado O Que Diabo é Jazz. Eita, essa é boa também. Então vamos ouvir que você vamos sugeriu. Vamos ouvir. Samba Rock Sanfonado, Zé Roraima. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibop pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribanda, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Tio samba batucada dá aquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Tio samba batucada dá aquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibop pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribamba, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Tio samba batucada dá aquela socopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu vou ter no samba rock. Tio samba batucada dá aquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu vou ter no samba rock. Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top. Deu ibope pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop. Hoje até a caribamba, depois de uma diamba, só entoa hip hop. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Jackson é esse que subia arretado, Jackson é esse, samba rock sanfonado. Tio samba batucado dá aquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Tio samba batucado dá aquela sincopada, vira rock, vira zona, o toque da sanfona que eu botei no samba rock. Não 9h34, você está ouvindo o programa Discoteca Piauiense pela Rádio Assembleia, hoje com o grande Zé Roraima, que está aqui falando do trabalho dele de uma vida, né? Banda Onyx, já comentou. E a Santana Lira, inclusive, disse que não sabia dessa ligação, tá vendo? Olha só, por isso que é bom a gente conversar, né? É bom demais pra saber a história das canções também. São muitas parcerias. Você já falou o nome de tanta gente aqui, de tantos trabalhos que envolvem outros artistas também. Conta um pouquinho sobre isso. É, eu costumo brincar, dizer que eu sou muito promíscuo com meus parceiros. Eu tenho muitos parceiros, muitos. E nome de maior expressão, a gente tem o Torquato Neto, tô com duas músicas com ele, né? Inclusive uma delas, na hora que eu cheguei, tava tocando, que sim, é E-Morena. E-Morena. Essa música é interessante lembrar que ela, 2 anos atrás, o Zé Cabaleiro escolheu ela junto com a Patrícia Amaral para compor um álbum da Patrícia Amaral, que é uma contemporânea dele lá de Belo Horizonte, né? Ela mora atualmente em São Paulo e ela lançou essa homenagem de 2 álbuns sobre a obra de Torquato Neto. E uma das músicas escolhidas das inéditas foi essa, porque é um material que existia, que ainda existe parte dele, com o Jorge Mendes, sim, e o Paulo José Cunha, que são os primos legítimos do Torquato. E eles produziram, chamaram vários compositores para musicarem essas letras, e eu fui um dos contemplados, né, com 2. Eu fiz uma, eles gostaram, me deram outra. Não, olha aí. E a outra, inclusive, quem canta é o Gustavo Baião, ficou muito bacana, chamada Vamos ao Cinema. Sim. E foi uma sensação muito louca, porque você abria a apostila, assim, tinha de um lado o original, o manuscrito datilografado, e do outro, né, o material digital para você levar. Ali era só para você apreciar. Que, né, experiência. Então você via, né, a letra do Torquato Neto, o manuscrito dele, o material datilografado por ele e tal. E é muito bacana, isso é uma sensação muito... Porque para você escolher o que, que você iria, né? Então, E-Morena foi uma que me identifiquei muito, sim, né, com essa letra, e deu certo. E aí foi escolhida para esse material, está, quem quiser procurar nas plataformas de áudio, está lá, E-Morena, né, tem a minha versão e a versão da Patrícia Amaral, produzida pelo Zé Cabaleiro, tá? Aí tem também o Climério Ferreira, grande Climério, dos irmãos Clodoclésio e Climério, né? Trio e maravilhoso. Maravilhoso. Eu costumo aqui, com o lado, estou fazendo algum show, principalmente a parte mais intimista, com voz e violão, e no momento que as pessoas estão muito ligadas, né? E eu comento, eu canto uma música piauiense, aí é uma deixa para eu falar sobre músicas piauienses conhecidas nacionalmente que ninguém conhece. Que ninguém sabe que é piauiense. Sim, né? Tem muitas. Ah, eu canto, por exemplo, Revelação, Um Dia Vestido. Pô, isso aqui é genuinamente piauiense, de Angical. De Angical, aí canto ela. Canto essa com o Jabuti, que é o Tá de Manhã no Curral, né? E com o Luiz Fidelis. Enfim, a gente tem várias canções de músicas piauienses. Além desses aí, eu também tenho o Paulo José Cunha, aí eu tenho o Quinteres, né? O Machado Júnior, eu tenho o Mirton. Né, tem o Mirton, tem o Paulo Moura, que é cartunista, também escreve muito bem. Inclusive, eu tenho uma música com ele muito interessante, bem curiosa, que todas as palavras só tem 3 letras. É chamada Nós. Né? Ela é bem interessante. Posso fazer? Pode. Pode, sim. Não sei porquê, mas parece que... Até foi bom ser teu rei, sol que não põe sua luz, céu que tem cor sem ter que ter fim. Tua voz tem som que faz meu bem ser zen ser tal. Por nós uno céu com mar, sol com lua. Sou tantã que mal faz, sou tão são que nem teu pai nem tua mãe viu tal. Vem meu bem, diz que sim, não diz que não, sou seu, diz pra mim, sou tua, diz sim. Até foi bom ser teu rei. Caramba, eu fiquei aqui prestando atenção nas letras para identificar realmente. É, e tem uma outra também que eu fiz com ele também, da mesma forma, mas essa eu ainda não incorporei direito. Tá feita. Brincar com as palavras, é? Hein? É muito legal. Paulo Moura é um grande compositor. Gente, eu tenho o Durvalino Filho, sim, que é um dos maiores, eu considero os maiores letristas, poetas piauienses. É, tenho lindas canções com ele, né? O Glauco Luz também. A minha esposa, Viviane, né? Viviane, a gente tem várias músicas. Essa música que, essa que a gente fez em homenagem à Maria da Inglaterra. Gente, esse material que eu estou falando, todos eles estão nos streams de áudio, né? Spotify, Deezer e também no YouTube. E aí no YouTube tem esse videoclipe que eu gravei com a Orquestra Sinfônica de Teresina, né? Que o Maestro Aurélio fez esse arranjo para a música Dona Maria, Maria da Inglaterra, que assim, eu era amigo e fã dela, né? Assim, é uma figurinha que já esteve lá em casa algumas vezes, eu tive na casa dela também. E ela era de uma autenticidade, né? De uma criatividade natural, muito forte, né? Muito, muito, muito regional, muito bacana, muito. E assim, e a gente, no dia que ela faleceu, eu e minha esposa, a gente levou um choque, né? E começamos a lembrar coisas dela. E as brincadeiras dela, brincava com meu filho falava assim, ela falava assim, Dona Maria, canta, ela falou assim, meu filho, eu tô com uma aranha, bem aqui. O Lui hoje, né, já informado e tudo, sim, mais, brincava. Então, tem essa coisa muito forte também, não é só a gente fazer por fazer, a gente tem uma história, sim, a gente tem uma ligação, a gente tem uma conexão. Pois vamos ouvir essa canção, falando da Dona Maria, tem a participação da Orquestra Sinfônica também, você quer ouvir a versão gravada ou pode tocar pra gente? Ah, não, por favor, eu quero ouvir a versão gravada. Pronto, porque como tem a participação da orquestra, aí depois sim, a gente... Sim. Essa é parceria minha com minha esposa, Viviane. Ai, que legal. Barra Grande também é minha com minha esposa. Olha, nós temos algumas compositora também, ela, né? Pois bora ouvir. Maria, abra a janela e veja aquela luz que brilha sem parar. Tá te chamando, vai lá olhar, tá te guiando, ensinando teu cantar. A luz Maria vem te mostrar que tens riqueza e beleza a revelar. Agora conte, pode cantar. Bote o coração pra desvendar. Chama o tacinho pra mostrar todo esse brilho. Escrever novo estribilho pra gente cantarolar. José Mané, Peru, Rodolfo, Serrote Grande, Prisumilho, eu tô no samba, meu bem, é com você. Eu só quero é viver voa forrado, pancada na viola, balanceei. Dona Maria, tua cantoria tem poesia e malícia matutar. É festa boa pra se dançar. Toca a Maria da Inglaterra pra animar. Janela e veja aquela luz que brilha sem parar. Tá te chamando, vai lá olhar. Tá te guiando, ensinando teu cantar. A luz Maria vem te mostrar que tens beleza e riqueza a revelar. Agora cante, pode cantar. Bote o coração pra desvendar. Chama o tacinho pra mostrar todo esse brilho. Escrever novo estribilho pra gente cantarolar. José Mané, Peru, Rodão, Celote, Grande, Piso, Doutor no Samba, meu bem, é com você. Eu só quero é viver forró forrado, pancada na viola, balanceio. Dona Maria, tua cantoria tem poesia e malícia matutar. Quer festa boa pra se dançar? Toca Maria da Inglaterra pra mim. Tivemos aí a canção com a Orquestra Sinfônica de Teresina, Dona Maria. Eu imagino que seja mais fácil ainda falar sobre uma grande figura que foi Maria da Inglaterra, tendo convivido com ela, né? Sim. Tendo essa presença forte. Sim, Miriam. É, sem dúvida, né? Como eu falei, a gente chamou carinho, era fã de Dona Maria. Eu sempre canto as músicas dela no meu show. Sempre cantei, canto. Já participei de alguns outros eventos em homenagem a ela. Né, e a gente tinha essa proximidade também, né, com a Dona Maria. É, o aniversário dela, a gente sempre ia lá cantar os parabéns para ela. E à medida que a gente podia estar juntos, fazendo alguma coisa, compor não, porque eu não tive esse privilégio de compor junto com a Dona Maria, na verdade, quem dera. Mas, enfim, mas é o nosso carinho, é a nossa homenagem a ela, né? Eu achei bacana porque o maestro recebeu assim, com o maior carinho. A música fez. E a gente. Nas imagens lá no YouTube, se você procure Zé Roraima, no YouTube tá lá. A gente gravou, a gente ia gravar, na verdade, na frente da casa dela. E aí, só que não tinha estrutura suficiente para suportar a orquestra na frente da casinha dela. E a gente gravou numa praça ao lado. É, foi na Anitta Ferraz, Parque Anitta Ferraz. Inclusive a rua. A gente saiu de lá, a rua já estava para botar o nome de Maria da Inglaterra, né? Recebeu o nome de Maria da Inglaterra. Sim. Então foi um momento bem interessante dessa participação da Orquestra Sinfônica junto com a gente homenageando a Dona Maria. Que ficou um clipe muito lindo também. Também tem um clipe dessa canção que está tocando agora de fundo. O Kite Voou, né? Você está morando em Barra Grande, gravou o clipe por lá também, né? Olha, você vê, Barra Grande também, gente, olha, não é só... Ah, porque é Barra Grande, todo mundo está falando agora de Barra Grande. Sim. Mas eu, a primeira vez que eu namorei com a minha esposa foi em Barra Grande, olha, há 42 anos atrás. Caramba. Ou seja, nós temos uma história também. Sim. Não é só... Não é modinha. Não é modinha, nada, na verdade, não tem. A única coisa que eu faço de moda de condicionado são jingles, porque tem que ser condicionado, sim, mesmo, sim. Claro, mas é tudo aquilo que eu faço de coração é porque tem uma história. Então, lá a gente, o local a gente escolheu para gravar o videoclipe foi exatamente no local onde na época não existia nem luz elétrica, né? Existe um morro que hoje é uma grande pousada nesse morro e que ali a gente era só eu e ela naquela casinha que era de um... Era filha de... Era dona de uma dona... De um pescador que vendeu pra... Como é que é o nome? Esqueci agora o nome, rapaz. O Galas, que era um cara que até trabalhou na TV educativa na época. E no CD... A Betânia. A Betânia e o Galas, que cederam essa casa. Lá até tinha um... Tem uma, como é que é, um pequeno cemitériozinho que parece que as crianças dela enterravam tudo. A gente mora, então a gente ficava ali naquela casa, um lugar lindo. É, e a gente tem esse carinho por Barra Grande desde essa época. Né? Hoje, assim, graças a Deus, a gente tem a nossa casa lá. Mas a gente sempre teve essa ligação muito forte, né? E, então por que não fazer uma homenagem àquilo que a gente ama? É, eu quero mandar um alô aqui pro pessoal que está acompanhando a gente, a Luciana Monteiro. Mandar um abraço ao Paulo Melo, Marlene Borges, ao Reginaldo Torres Júnior, Rejane Campelo, a Luana Campos, a Aurineia Bezerra, Beatriz, a Elizabeth Barbosa e o Carlos Augusto. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de homenagem, e é uma coisa interessante, o Roraima ele fez uma homenagem, graças a Deus, em vida, à querida Niede Guidon. Né? Então essa música maravilhosa, que eu acho que ela ficou muito feliz, e essa música ela rodou mundo, né? Pela beleza da música e pela homenageada. Eu queria que você falasse dessa música, meu amado Roraima. Na verdade, essa música ela não é minha, Muita gente pensa que é minha, porque eu dei voz à música. Mas essa música, a composição é do Myrton, do Machado Júnior, do Feliciano Bezerra e do Emerson Boy. Eles, todos são meus parceiros. Na época eles moravam em São Paulo e eles estiveram lá no estúdio, lá em casa, e a gente, naquela aquela saudade, brincando, e a gente sempre está gravando ou brincando. O Myrton adora fazer paródia, adora brincar com tudo, né? Trocadilho é uma característica muito forte da gente, né? Fazer trocadilho, né? E aí tem um Digão, que era um amigo deles lá, que acho que é dos Raimundos até, né? E aí fica essa brincadeira, ninguém é de Guidon, ninguém é de Digão, ninguém é de Guidon, fica essa brincadeira. Mas mais na letra, e tinha outras coisas. Eles foram embora, voltaram para São Paulo, e eu falei, olha, eu gostei dessa música. Ele falou assim, tu gostou mesmo? Eu falei, gostei, cara, ficou bacana. Eu falei assim, ah, fica à vontade, mas sério mesmo? Eu falei, sério, pô, eu gostei, eu vou mexer aqui e tal. Aí eu fiz a minha adaptação, tirei algumas coisas e inclusive até hoje eu tenho um manuscrito desse material todo, que eu também eu tenho um arquivo muito bom. Coisa boa, né, isso é bom. Desse material. E aí eu gravei. Quando eu gravei, que eles estiveram aqui a outra vez, eu falei, olha, bora participar cada um. Aí acabaram que eles foram, não participaram. O Myrto me mandou uma gravação por telefone falando, ninguém é de Guidon, que começa a música, sim, o telefone sim. Tocando. Ninguém é de Guidon, ninguém é. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou botar. Ele falou, não, rapaz, tô brincando. Eu falei, não, senhor, eu vou botar, eu botei. Então, essa coisa, depois eu tenho uma participação, se vocês perceberem bem na música, eu trabalhei uma ideia de arranjo com a que eu uso o berimbau. Eu uso também, eu fiz uma brincadeira, que é uma coisa assim, bem primata também. Sim, sim, sim. É bem pré-histórico, eu usei muito isso também para dar essa característica sonora também, né? Dessa linguagem. E usa sanfona, eu deixei ele bem regional, até uma participação muito bacana do Robinho Gigante, que é um baixista, que ele é muito percussivo. Então todo instrumento que tem ali de percussão foi tudo usado com o dedo dele. Não é nem com baqueta, é com o dedo que ele usou. Caramba. A lateral de uma bateria. Uhum. Então aquele grave bem forte que tem bum. Tudo usado com o dedo. A gente botou o microfone por dentro. Criamos uma textura, uma condução, uma leitura diferente de percussão para esse material, né? Então ela é muito forte, essa música é muito forte. E no videoclipe, tem um videoclipe também dessa música dessa época. Eu achei que tivesse no ar, eu fui procurar ontem, não achei, antes de ontem. Fui procurar e não achei. Falei, caramba, achei que tivesse no ar esse clipe, que foi do Entre Pedras. Sim, eu tenho esse material, só que tá num outro HD. Que eu mudei o sistema. Eu mudei o sistema de PC para Mac e o material tá lá e tá parado, mas tá tudo guardado. Qualquer hora dessa eu vou recuperar todo o material e botar. Mas enfim, gente. Tudo tem uma história, tudo tem uma conexão muito forte. Mas lembrando, a música Nié de Guidon, muita gente pensa que é minha, não é minha. Eu dei voz à música. Sim, mas a música interpretou ela. Falando isso, achei interessante, porque tem uma música nacionalmente conhecida chamada Evidências, né? Que uh-huh. Todo mundo pensa que é do Chitãozinho Chororó. É a música do José Augusto, que é um grande compositor. Então achei interessante o Roraima falar o nome dos compositores, porque realmente no nosso conhecimento, de todo mundo, É porque geralmente... A música é do Roraima, mas assim, você... José, porque normalmente é impressionante. A gente que é músico também, que é artista, a gente comete muito erro, assim. A gente atribui a composição ao intérprete. Uhum. Sim, e muitas vezes não é do intérprete, verdade, entendeu? Verdade. Muitas vezes não é. E falta estar acreditando isso, né? Exatamente. Sempre. Eu faço questão de falar o nome de cada compositor. Mas o impressionante dessa música é que ela parece que foi feita para o Roraima, né? Sim. Porque não poderia ser outra pessoa cantando essa música. Então foi uma homenagem maravilhosa à nossa querida Nié de Guidon em vida, né? E a gente só fica falando, né, Roraima? Tô tocando. Não, há muito tempo que essa música... Só lembrando que tem também uma versão dela, depois o Emerson Boy gravou também uma versão dela, dessa Nié de Guidon. Tem que você procurar Emerson Boy, tem a versão dele também de Nié de Guidon. Perfeito, meu amado Roraima. Viu? E a gente já vai chegando ao final do programa, acredito. E já. Pois é, mas eu queria uma palhinha do Nié de Guidon. Sim, né? Por favor. Podemos? Com todo carinho, com todo respeito, muito obrigado por estar aqui com vocês. O homem mais velho do mundo já sabe escrever. O homem mais velho do mundo era igualzinho a você. O homem mais velho do mundo já sabia escrever. Veio São Raimundo Nonato bem pertinho do cê. E a vida ficou marcada na pedra furada. E a palavra da pedra é coisa de coração. E a vida ficou marcada na pedra furada. E a palavra da pedra é coisa do coração. Ninguém é de Guidon, é de Guidon, é de Guidon. Ninguém é de Guidon, é de Guidon, é de Guidon. Quem cava acha na Serra da Capivara. Quem cava acha muita coisa rara. Quem cava acha na Serra da Capivara. Quem cava acha muita, muita coisa rara. E a vida ficou marcada na pedra furada. E a palavra da pedra é coisa de coração. E a vida ficou marcada na pedra furada. E a palavra da pedra é coisa do coração. Ninguém é de Guidon, é de Guidon, é de Guidon. Ninguém é de Guidon, é de Guidon, é de Guidon. Ninguém é de Guidon, é de Guidon, é de Guidon. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Que maravilha, que lindo, Zé Roraima. A gente agradece demais a sua participação por aqui. Ter tanta informação, só de eu saber alguns detalhes das canções, né? Porque a gente como ouvinte, como apreciador da música, a gente escuta, acha bonito, mas não sabe tantos detalhes e falar com o artista e descobrir tanta coisa bacana sobre a ligação que tinha, que você colocou, a voz que ele mandou por ligação, né? O Mirton. Mirton, é. E tantos detalhes de cada canção eu acho bom demais. Infelizmente não deu para falar do seu repertório, que é gigantesco, né? Mas a gente espera que em outro momento você possa voltar aqui no Discoteca Piauiense, conversar mais com a gente, né, José? É, o Roraima nos deu um presente, né, para os ouvintes da Rádio Assembleia FM, para a gente também, que a gente gosta do trabalho do Roraima. Eu sou fã, aprecio muito o trabalho do Roraima desde o começo, né? Então, assim, fico muito feliz, Roraima. Você é uma pessoa maravilhosa, dono de uma voz encantadora, sim, né? A gente... que encaixa em todos os estilos que ele toca, né? Não é incrível? É, como diz o nosso querido Limax, ele falou assim, Roraima é show! Pipoco estourado que ele fala, né? Então assim, Roraima, um prazer te ver aqui, irmão. Muito obrigado pelo carinho, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a vida é muito corrida. Eu tô tão feliz de lhe ver tão bem. Hoje a gente ficou surpreso com o Valtinho, né? Sim. É, também bem. Falou, eu tô vivendo o amor. E você vê como o amor, você viver as coisas boas, sempre você... Rejuvenesce as pessoas, com certeza, né? Então, assim, tudo que o Limarcos... tudo que o Limarcos fala do Roraima, eu assino embaixo. E outra coisa, tudo que o Roraima conquistou e ainda vai conquistar é fruto de muito trabalho, é fruto de fazer o bem. Quando você faz o bem, as coisas vêm. Consegue uma casa boa, consegue ser respeitado, não só no Piauí, mas em todo... o Nordeste, que conhece, fora do Nordeste, que ele é conhecido em todo o Brasil, no rádio, na TV. Então, assim, você é uma pessoa que está colhendo o que você plantou. Quando a gente, a gente planta bons frutos, a gente só vai colher bons frutos. Obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer também cada um de vocês. Para mim é muito importante, foi muito importante, está sendo muito importante e eu acho que ainda vai repercutir bastante essa nossa conversa, né? Eu fico feliz de vocês abrirem esse espaço, abrir o coração. Eu espero que as pessoas tenham gostado também de ouvir um pouquinho. E realmente, como você falou, viu, Miriam, tem muita história para contar. A gente bota edição nisso, porque... estamos à disposição. Temos uma história. Eu quero voltar uma outra vez para falar sobre um projeto muito bacana. Sim. Que eu ouvi uma época chamada Som Moleque. O Som Moleque foi um projeto que eu criei com filhos de artistas, filhos de músicos de 9 a 14 anos de idade, que todos eles hoje são grandes nomes. Olha. Em Teresina. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho disso, eu acho muito bacana. Inclusive ontem foi aniversário de um deles, que foi o Ravel Rodrigues. Sim, sim. Filho de José Rodrigues, dono de Teresina, da música de Teresina. Então é isso, a gente... É sobre a coisa de o fazer, nosso fazer musical, gente. Não é só eu compor, eu gravar, eu não. A gente tem que trazer para a cena nomes, sabe, que estão por aí aparecendo com uma potencialidade. Tem uma nova geração incrível. Nossa, a gente tem uma safra maravilhosa de compositores, de cantores, de intérpretes, de músicos, né? E a gente tem que fazer isso sempre. Até porque a gente se depara com um impacto muito grande de uma indústria musical que na verdade não tem essa essência forte da nossa cultura verdadeira, não tem, sabe disso. Então, quanto mais gente a gente tiver para poder engrossar esse caldo das coisas boas, melhor. Então, prazer enorme estar aqui na TV, na Rádio Assembleia, na Discoteca Piauiense. Miriam, muito obrigado. Adorei te conhecer. Você é uma figuraça que trata o nosso trabalho com carinho. Luzião, nem se fala, você tá uma figuraça. Muito obrigado pela história. Tem aqui a Germana também com a gente. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço. Muito obrigada, Zé Roraima, por ter abraçado o Piauí, e a gente abraça de volta. Mandou um abraço pro Baiguel, que falou: entrevista genial com o grande Roraima. Grande abraço, Baiguel. Baiguel, grande. Abraço. Obrigada, Zé Roraima. Dá para ouvir a música do... Vamos ouvir a música? Dá tempo ainda? Não dá tempo. Já tá entrando lá? Já tá entrando na trilha de encerramento, acredito. Beleza. Vamos agora à transmissão da sessão plenária. Vai logo ser... Logo mais, e diretamente de Esperantina, vai ser a instalação da Assembleia Legislativa lá em Esperantina. Hoje também é aniversário da TV Assembleia. 18 anos. 18 anos de muita qualidade. E também vai ter a instalação da TV Assembleia lá em Esperantina. Você acompanha logo mais essa transmissão. Só uma informação rapidinho. Você fez o jingle da TV Assembleia? Sim, já sim, fiz. Olha aí. Gente, só lembrando rapidão. @ Zé Roraima, quem quiser me encontrar. Perfeito. Nas redes sociais. @ Zé Roraima. Vamos lá. Até a próxima, Zé Roraima. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Assembleia FM, Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. FM Assembleia. Jornalismo e muita informação. 98,3. Vamos ajudar quem não sabe pedir ajuda. Seja um colaborador ou colaboradora da Rede Protetora de Animais. Com uma quantia mínima de R$10, você auxilia nos projetos de castração e banco de ração. Sua ajuda também é bem-vinda comprando uma camisa do projeto Rede Protetora em Ação. O Pix é 86994040550. Para mais informações, entre em contato pelos Instagrams, @ Rede Protetora em Ação, tudo junto sem acento, e @ Brechó Rede Protetora, tudo junto sem acento, ou através do número 86994040550. Apoio FM Assembleia 98,3. Todos os dias, pessoas negras são vítimas de racismo. São palavras e gestos de intimidação, humilhação e, às vezes, violência física e psicológica. Não podemos mais permitir o preconceito racial. Evite repetir conceitos de discriminação. Ser consciente é ser antirracista. Secretaria de Assistência Social, SASC, Governo do Piauí. Apoio Rádio Assembleia. Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista? Com a regularização do trabalho intermitente, o colaborador não precisa cumprir uma carga horária mínima. Contratado nessa modalidade, ele tem garantidos todos os direitos previstos pela CLT, mesmo se cumprir, por exemplo, 4 horas semanais. Entenda seus direitos. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. 10 e 4. Rádio Assembleia FM, ZYL, 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Assembleia FM 98,3. FM Assembleia. FM Assembleia. A Rádio da Cidadania Piauiense. FM Assembleia. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. See you. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Morena me chamou.

rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invade meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Muito bem, Teresina, são 10h28. Bom dia para você que tá ligado em 98.3 Rádio Assembleia FM, acompanhando o programa Som Livre desta sexta-feira, 6 de junho. Lembrando que daqui a pouquinho teremos sessão solene de instalação da Assembleia Legislativa no estado do Piauí, em Esperantina, Piauí, em comemoração aos 190 anos do Poder Legislativo no estado do Piauí. Requerimento e autoria do deputado Severo Eulálio, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Por enquanto, você vai acompanhando aí o programa Som Livre, tá bom? Agora 10h29, bom dia! FM Assembleia. Jornalismo e muita informação. 98,3. E na Assembleia FM 98,3. Criança não é mercadoria. A exploração sexual de menores é um problema grave que destrói a infância e precisa ser enfrentado pela sociedade. Se você sabe de algum caso de prostituição infantil, você precisa denunciar às autoridades pelo fone 100. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio Assembleia. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, um incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Apoio Rádio Assembleia FM. Quebre o silêncio. Abuso sexual infantil é todo ato de natureza erótica entre um adulto e uma criança ou adolescente, com ou sem contato físico, com ou sem uso de força, carícias, manipulações das partes íntimas, exibicionismo e outras ações. Não existe consentimento. Todo ato sexual com menores de 14 anos é crime. Denuncie. Disque 100. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. FM Assembleia. FM Assembleia. A Rádio da Cidadania Piauiense. gusta si me abrazas. Si sientes el roce, si bailamos, se me enloquecen los átomos. Se desintegra mi esperanza y siento. Química perfecta. Cuando mis labios te besan. Química perfecta. Está de a mi cabeza. Química perfecta. Yo siento cuando te acercas. Fórmula perfecta. Entre dulzura y pasión. Me amas, me entrego. Te entregas. Está de a mi corazón. Tres, se hace química perfecta. Química perfecta. Cuando mis labios te besan. Química perfecta. Reacciona en cadena. Te siento, me abrazas. Tú tiemblas y estalla mi cabeza. Química perfecta. Yo siento seca. Fórmula perfecta. Entre dulzura y pasión. Me amas, me entrego. Te entregas. Te entregas. Y estalla mi corazón. Fue cuestión de una mirada, fue cuestión de una sonrisa. Química perfecta. Y sucedió, somos tal para cual. FM Assembleia. FM Assembleia. A Rádio da Cidadania Piauiense. 98,3. Seria muito bom. Seria muito legal. Se cantor ou compositor pudesse ser ator. O jogador de futebol diz: é muito bom. Seria muito bom. Seria muito legal. Se cantor ou compositor pudesse ser ator, é jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito. Nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, segura! Nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. A praça do mundo é nossa, com brasileiro. Seria muito bom, diz. Seria muito legal. Se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Seria legal, seria legal. Seria legal. Bom, seria muito legal. Ei, na banha, na banha, na banha. Compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito. Nem tudo pode quero ver. Quero ver um cara sentado numa praça, assobiado e chupar cana de pêssego. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentado na praça, assobiado e chupar cana. Não dá. É nossa, não há quem possa. Meu amor, por que você me abandonou, meu amor? Por que você me deixou tão triste assim? Bola com Vinícius de Moraes, que passou para Toquinho. Toquinho passou para Jorge Ben, que passou por um. Passou por dois e deu para Luiz Gonzaga. E é gol! Estamos sonhando, torcida brasileira. Pode dizer, rapaziada, pode dizer. Todo mundo no pedaço, morrendo abraçado aqui com a rapaziada do futebol. Essa garota é mesmo magistral. Essa menina lá na esquina só passa pra me perturbar. Vou nessa boca, não marco touca. Essa gatinha eu vou ganhar. A turma do bairro lá no Bacanal acha que com essa não vai dar pedal. Que ela é mais quente que um sorvete de limão. Vou acender. Querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. cansado, desvendo os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Você pode doar alegria. Sim, você tem o poder de doar solidariedade, esperança e novas oportunidades. Para milhares de pessoas, muitas vezes o transplante é a única chance de sobrevivência ou de ter uma existência mais feliz. Se você pretende ser doador, faça com que os parentes de primeiro e segundo grau saibam da sua decisão. Após a realização de todos os exames clínicos, de imagem e de laboratório, somente a família pode autorizar o procedimento. A conversa com os pais, filhos, irmãos, avós, marido ou esposa é fundamental para a doação ocorra, de fato. Sim, você pode mais. Seja doador de vida. Doe órgãos. Central de Transplantes, Secretaria da Saúde. Apoio Rádio Assembleia. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.ineb.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Apoio Rádio Assembleia. Bullying não é brincadeira. praticantes do cyberbullying se valem do anonimato e atingem a vítima da forma mais vil possível. Traumas e consequências advindos do bullying virtual são os mais perversos e dramáticos. As escolas precisam promover a cultura da paz com respeito às diferenças por meio de diálogo com os alunos e formação de professores. Bullying é covardia. Mude de atitude. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. 11 horas. Rádio Assembleia FM, ZYL, 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Você ouviu a Sessão Solene, Rádio Assembleia, 98,3. Piauí, aqui no município de Esperantina. Convido para compor a mesa o vice-governador do estado do Piauí, Temístocles de Sampaio Pereira Filho. Convido para compor a mesa a prefeita de Esperantina, Ivanara do Nascimento Alves Sampaio. Convido para compor a mesa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Adécio Antônio Brito Nogueira. Convido para compor a mesa o senador da República, Marcelo Castro. Convido a presidente da Câmara Municipal de Esperantina, vereadora Regina Silva e Souza, Regina Vale. Convido o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio. Convido o Francisco Reinaldo Rebelo Sampaio, vice-presidente da FIEP. Convido meu amigo doutor Leonardo Brasileiro, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Convido o desembargador Fernando Lopes para também compor a nossa mesa. O plenário dessa casa aprovou requerimento de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para a realização dessa sessão solene em comemoração aos 190 anos de instalação do Poder Legislativo no Estado do Piauí. Nessa ocasião em que a Assembleia se instala aqui em Esperantina, acontecerá a outorga da Medalha do Mérito Legislativo alusiva aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a piauiense que tiveram destaque por relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Convido a todos que puderem, para em posição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Piauí, que será executado pela Banda Municipal Mestre Chico. Thank you. Assistiremos agora um vídeo institucional da Assembleia 190. Santíssimo senhor vice-governador Temístocles Sampaio, excelentíssima senhora prefeita municipal Ivanária, presidente do Tribunal de Justiça, me agradeço imensamente a sua presença, desembargador Aderson Brito Nogueira, nosso senador da República, Marcelo Costa e Castro, presidente da Câmara Municipal de Esperantina, vereadora Regina Vale, meu amigo deputado federal Marcos Aurélio, Francisco Reinaldo Rebelo, vice-presidente da FIEP, nosso juiz, auxiliar e amigo, doutor Leonardo Brasileiro, desembargador Fernando Lopes, senhores deputados que aqui se encontram, que aproveito para agradecer a presença de cada um de vocês, que essa solenidade só está acontecendo também, além da população que aqui se encontra, a presença dos senhores, deputado João Madison, deputado Felipe Sampaio, deputado Gessivaldo Isaías, deputado Wilson Brandão, deputado Lima, deputado Hélio Rodrigues, deputada e secretária Janaína Marques, deputada Bárbara do Firmino. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Senhores da imprensa, representantes da imprensa, população de Esperantina, autoridades civis, militares, eclesiásticas, é com muita gratidão e emoção e grande senso de dever público que damos início a essa sessão solene de instalação da Assembleia Legislativa na cidade de Esperantina, como parte das comemorações dos 190 anos do Poder Legislativo Estadual. Essa solenidade integra um projeto institucional que ultrapassa os limites cerimoniais. É um ato de reconhecimento, de valorização das regiões, de escuta ativa e de reafirmação de compromissos. Com essa interiorização do Parlamento, aproximamos a Casa do Povo daqueles que historicamente estiveram mais distantes das decisões políticas e institucionais. E ao fazermos isso, não estamos apenas percorrendo o território físico do Estado. Estamos, acima de tudo, percorrendo o caminho do respeito, da inclusão e da justiça federativa. Ao escolhermos Esperantina para sediar essa sessão, celebramos mais do que uma data. Celebramos a história, a identidade e o papel dessa terra no desenvolvimento do Estado. Esperantina é um dos municípios mais emblemáticos da região norte do Piauí. Cidade de cultura viva, de gente trabalhadora, de rica tradição política e patrimônio natural exuberante. Aqui, o Rio Longar, além de um belíssimo curso d'água, é um elo entre gerações, um fio condutor de história, de memória, de vida. É presença cotidiana, é moldura da paisagem e alma do território. Nas suas margens construíram-se casas, criaram-se filhos, fincaram-se raízes. E a beleza desse rio imprime na geografia da cidade, também se expressa na arte, na música, na poesia, nas tradições populares que enobrecem o Piauí. É o Longar que inspira o cordelista, que embala o pescador, que sustenta a agricultura ribeirinha. É o Longar que banha a fé de um povo que nunca deixou de acreditar em dias melhores. E é também por meio dele que conhecemos a Cachoeira do Urubu, um dos maiores tesouros naturais do estado do Piauí. Uma maravilha geológica que precisa ser cuidada, valorizada e promovida como símbolo do potencial ecológico, turístico e econômico da região. A instalação dessa sessão legislativa em Esperantina é, por isso, um ato de reconhecimento. Reconhecemos o papel dessa cidade como centro regional, como polo de cultura e educação, como vetor de desenvolvimento do território dos Cocais. Reconhecemos sua contribuição histórica ao estado, força da sua gente, a riqueza da sua cultura. É também uma declaração de compromisso, compromisso da Assembleia Legislativa com os ideais republicanos, parlamento que existe para escutar, representar, propor e fiscalizar. Isso é possível quando se vive o cotidiano das pessoas, quando se caminha pelas ruas, quando se senta à sua mesa, quando se compartilha das suas dores e dos seus sonhos. Ao longo dos 190 anos de existência do Poder Legislativo, evoluiu, amadureceu e se modernizou. Passamos por regimes, por crises, por reformas, mas mantivemos, ao longo de quase dois séculos, a chama da democracia acesa, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa história. E é essa história que nos orgulha e que hoje se entrelaça com a história de Esperantina, essa cidade que também carrega o nome da esperança. Ensina-nos que o desenvolvimento só é completo quando caminha lado a lado com a dignidade, que o progresso verdadeiro não se mede apenas por obras, mas por oportunidades, por respeito às tradições, por acesso a direitos e por justiça social. Senhoras e senhores, Esperantinas não é apenas um lindo cenário, é um lugar de produção simbólica, de manifestação artística, de criação cultural. É terra de poetas, de cordelistas, de músicos, de professores, de estudantes, de pequenos agricultores, de líderes comunitários que, dia após dia, constroem um Piauí mais forte. Não é à toa que na gravura popular nordestina, na xilogravura, na música, nos contos e nas fotografias, o Rio Longar aparece como protagonista. Ele é um símbolo da permanência. Como o parlamento é constante, resiliente, é essencial. Por isso mesmo, essa sessão solene também é um apelo à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Não podemos permitir que seja destruído o que a natureza levou milênios para construir, para esculpir, na verdade. A Cachoeira do Urubu precisa de políticas públicas que garantam a sua proteção. O Rio Longar precisa ser mantido limpo, vivo e rico. O povo ribeirinho precisa ser ouvido e valorizado. A interiorização do parlamento é, portanto, uma pequena pedagogia democrática. Ao virmos até Esperantinas, mostramos que o poder não tem endereço fixo. Ele deve estar onde a cidadania está. Isto é, a vida e a pública, a vida civil e pública, onde pulsa a vida do nosso povo. Ele deve se fazer presente em cada região, com o mesmo zelo, com a mesma escuta e com o mesmo compromisso. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí está em Esperantina hoje, mas o que queremos é que ela permaneça em Esperantina através de suas decisões, das suas leis e das suas ações concretas. Que daqui nasçam novas proposições, novas ideias, novos compromissos. Não podemos deixar de registrar nesse solo esperantinense o legado de um dos seus filhos mais ilustres, o vice-governador do Estado do Piauí, deputado Temístocles Sampaio Pereira Filho, homem público, cuja trajetória se confunde com a história recente do parlamento piauiense. Temístocles Filho é um exemplo de liderança equilibrada, de diálogo permanente, de visão institucional duradoura. Sua atenção foi decisiva para que a Assembleia Legislativa se modernizasse, se aproximasse do povo, se tornasse, mais ainda, a casa aberta à sociedade. Entre tantas contribuições, cabe aqui destacar sua liderança como idealizador e fundador da TV Assembleia, a primeira emissora legislativa em canal aberto do Brasil. Em 2007, à frente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho ousou sonhar e realizar um projeto inovador, criar um canal legislativo público que garantisse transparência e ampliasse o acesso à informação e levasse os debates do plenário a cada cidadão piauiense, onde quer que ele estivesse. Foi dele a visão pioneira que compreendeu a informação como um direito fundamental do cidadão e a comunicação pública como instrumento essencial de fortalecimento da democracia. Presidente Temístocles, muito obrigado por essa sua iniciativa. Iniciativa hoje que nos permite estar aqui através dos olhos da TV Assembleia, que hoje, nesse dia simbólico da instalação da Assembleia Legislativa na cidade de Esperantina, completa 18 anos de vida, graças à sementinha que Vossa Excelência plantou há 18 anos atrás. A cidade de Esperantina tem, portanto, razões especiais para se orgulhar, ao mesmo tempo que preserva suas tradições e paisagens, contribui ativamente para o avanço institucional do Estado. Ao homenagearmos os 190 anos do nosso Parlamento, prestamos também homenagem a todos aqueles que, como Temístocles Filho, compreendem que a política é serviço, construção coletiva, é compromisso com as futuras gerações e que seu exemplo inspire jovens esperantinenses a também trilhar o caminho da responsabilidade pública e do amor por essa terra. Senhoras e senhores, quero encerrar agradecendo à população esperantinense pela carolosa e cordial acolhida, a cada morador, a cada estudante, a cada servidor público, a cada liderança política, religiosa e comunitária, o nosso muito obrigado. Saibam que a presença da Assembleia Legislativa aqui não é um favor, é um dever, é um gesto de reconhecimento. Agradeço também, mais uma vez, aos meus colegas, deputados estaduais que compreendem a importância dessa jornada, aos servidores da Assembleia Legislativa pela dedicação na organização dessa sessão, à imprensa por nos acompanhar e nos dar visibilidade a esse momento, e a todos que fizeram desse encontro possível entre o passado, o presente e o futuro. Permito aqui agradecer também a receptividade da prefeita Ivanara, que nos acolheu com todo carinho e toda atenção dela e da toda a sua equipe. Esperantina e o Rio Longar simbolizam o que o Piauí tem de melhor: a beleza, a força, a história, a esperança. Que possamos, inspirados por essa paisagem e por esse povo, continuar construindo um parlamento à altura dos desafios do nosso tempo. Viva Esperantina, viva o povo piauiense, viva o Poder Legislativo do Estado do Piauí. Muito obrigado. Convido para se posicionarem junto à mesa para realizarmos o descerramento da placa comemoração e instalação da Assembleia Legislativa na cidade de Esperantina, o deputado Francisco Lima, deputada Janaína, deputado Felipe Sampaio. Nosso vice-governador Temístocles Filho. Nesse momento, faremos a entrega das medalhas do mérito legislativo dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, instituída pela Resolução 555, de 26 de março de 2025. A medalha é alusiva à comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa e outorga às pessoas que se destacaram por relevantes serviços prestados ao Estado e tenham se tornado dignas de reconhecimento do Poder Legislativo. Passa a palavra nesse momento ao nosso mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, com a atenção de todos, procederemos agora com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo pelos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Convidamos para receber a sua medalha nas mãos do deputado estadual Wilson Brandão, o senhor Adolfo Júnior de Alencar Nunes. Engenheiro eletricista de carreira, foi deputado estadual por vários mandatos, tendo sido vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Exerceu diversos cargos públicos, dentre eles o de secretário municipal de governo de Teresina e de presidente da Arcet. Foi agraciado com o título de cidadão esperantinense, projeto de autoria do vereador Almir Rebelo. Anísio Alves Pereira, em memória. Representando, convidamos o Marcílio Gonçalves de Farias Pereira, filho do homenageado, que recebe nas mãos o deputado Francisco Lima. Graduou-se em Letras Português e Literatura e Letras em Inglês, era, além de educador, escritor, prestou serviço ao projeto Rondon. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública, o SINT do Piauí, em Esperantina, do qual foi presidente do mesmo. Antônio Machado Melo, em memória, recebe das mãos da deputada Bárbara do Firmino, o filho do homenageado, o senhor Amaro Melo. Foi comerciante, agropecuarista e juiz de paz. Exerceu os cargos de vice-prefeito de Batalha, prefeito da mesma cidade por 4 vezes e deputado estadual por outras 2 vezes. Clóvis Melo, em memória. Convidamos para receber as mãos do deputado Ziza Carvalho, Átila Freitas Lira, genro do homenageado, e a senhora Maria das Graças Melo Lira, também representando a família, filha do homenageado. Comerciante, atacadista e industrial, foi prefeito de Batalha, deputado estadual por 3 mandatos, em 51, 55, 59 até 63. E foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. rapaz. Deputado Ziza Carvalho, para a entrega da medalha ao Clóvis Melo em memória. Para receber a Gracinha e o deputado federal Atilareira. Domingas Maria dos Santos Santana, em memória, e Francisco Machado Santana, em memória. Convidamos o filho do casal, Flávio dos Santos, para receber a medalha das mãos do deputado Francisco Lima. A senhora Dominga Maria dos Santos Santana foi militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular, foi vereadora aqui na cidade de Esperantina, formou-se em serviço social no ano de 2015 e foi presidenta da Obra Coping aqui em Esperantina. O senhor Francisco Machado Santana, advogado, formado na cidade de Teresina, coordenador estadual da Obra Coping no estado do Piauí, instituição de caráter privado de natureza filantrópica e beneficente. Exerceu o cargo de secretário municipal de saúde e secretário municipal de administração em Esperantina. Agradecer e cumprimentar aqui ao nosso deputado, doutor Vinícius, líder do governo na Assembleia Legislativa. Irineuda Alves Ramos. Entregam a medalha neste momento à senhora prefeita municipal de Esperantina, Ivanária Sampaio, e o deputado estadual Felipe Sampaio. Nossa homenageada fez questão de subir aqui até o palco para poder receber a sua medalha. A senhora Irineuda Alves Ramos, professora, fundadora e proprietária da Escolinha Tia Irineuda, instituição educacional referencial da educação privada de Esperantina. Tia Irineuda, atualmente com 91 anos, participa diariamente da administração escolar, servindo como exemplo de trabalho e empreendedorismo. No ano de 2024, recebeu a Ordem Estadual do Mérito Renascença do Estado do Piauí, por relevantes serviços prestados à educação estadual. Francisco Abraão Gomes, em memória, aqui representado pelo seu filho Carlos Afonso Gomes e o neto Pedro Henrique. Recebem a medalha das mãos do senhor deputado estadual, pastor Gessivaldo Isaías. Foi empresário, sendo um dos proprietários da Rádio Difusora de Barras, Rádio Difusora de Teresina e sócio da TV Pioneira. Foi prefeito de Porto do Piauí e deputado estadual, sendo agraciado com o título de cidadania piauiense no ano de 87. Já foi? Francisco das Chagas Rego Damasceno, Manin Rego, recebe a sua medalha das mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Severo Eulálio. Advogado e professor, foi prefeito de Barras, deputado estadual e secretário de Estado da Justiça. Também foi secretário de Articulação Política do Piauí. Foi presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural, Ematé. Atualmente exerce o cargo de vereador em sua cidade natal. Ismar Aguiar Marques. Convidamos para receber a medalha a Eliana Pontes Marques, filha do homenageado, que recebe das mãos do senhor deputado Wilson Brandão. Advogado formado pela Universidade Federal do Ceará, foi professor, promotor de justiça e defensor público. Foi prefeito de Luzilândia, superintendente do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, deputado estadual por 6 mandatos, superintendente do INSS e ocupou também a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Jeremias de Oliveira Lima, Padre Jeremias, recebe a sua medalha das mãos do senhor deputado estadual Felipe Sampaio e do senhor vice-governador Temístocles Sampaio. Natural da cidade de Domingos Mourão, no Piauí, onde se tornou sacerdote em 2015, passou por Luiz Correia, Ilha Grande, e em 2017 assumiu sua primeira paróquia, Nossa Senhora da Boa Esperança, em Esperantina, onde residiu durante 7 anos, atualmente está na cidade de Brasileira. Como padre de Esperantina, restaurou o cartão postal da cidade, a matriz de Nossa Senhora da Boa Esperança, e uniu todos os fiéis, desenvolvendo um grande trabalho pastoral e social junto ao povo do município. José de Souza Bezerra, o coleguinha, que recebe a sua medalha também das mãos do deputado Felipe Sampaio e do senhor vice-governador do estado do Piauí, Temístocles Sampaio. É um empresário de destaque aqui em Esperantina, comerciante no município desde 1969, onde se estabeleceu quando muito jovem. Hoje, com seus 81 anos de idade e 56 como comerciante, ele é um homem realizado e feliz com a sua trajetória e sua família. Entrega também a medalha à senhora prefeita municipal de Esperantina, Ivanária Sampaio. José Nilson Rebelo Sampaio, que recebe a sua medalha das mãos da deputada e secretária de Estado, Janaína Marques. Médico cardiologista formado pela Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro, fez residência médica em cardiologia no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem especialização em cardiologia pela Fundação Carlos Chagas, especialização em medicina do trabalho pela PUC do Rio, especialização em perícia médica, cardiologista concursado do INSS, médico cardiologista da clínica Prontocap na capital do Piauí. José Ramos Salles.